Xena, cai fora. Já falou, agora cai fora. Ih, cacete, mudou não, meu software. Você já atualizou? Deve ter atualizado. Eu não mandei atualizar nada, não. Cadê o microfone? Desse lado. Vai, vaza, faça pra fora todo mundo. Vá pra fora, descarnava no pedaço, né? Vai terminar dia 27 de fevereiro, né? Vou lá, dia 21 de maio. Não vai normalizar essa bosta aí, a gente vem. Desculpa, a gente vai falar que a gente desceu assim, ó. Mas começa em fevereiro. Ele vai terminar. Como é que susto eu ia falar isso? Não é uma lagartixa. Ah, não, começa em março mesmo. Começa em março. É, isso daí parece outra coisa, né? Por que que o nome do Grial é um pinto? Por que que o nome do Grial é um pinto? Então, ó, vamos transformar o Grial em um pinto. O quê? Em um pinto. Por que que o nome do Grial é um pinto? Porque ele é um elfo. E o que, que tem uma coisa com a outra? Sério. Qual o problema? Ok. Cadê a régua? Tá aí? Fácil? Pronto. Não. Porra, você agora é minha régua. Não está aqui essa régua, mano. Grau rima com glândula. Quer que eu corte? Quer que eu corte? Pode Nossa, não tá bom. Esses mini waffles aqui, são os Mirabel aqui. Mira. Você lembra aquelas compridinhas da Mirabel? Vocês vão ficar desgrudando de nós aí. Tô na Gland. Por que que Grel rima com Gland? Como assim? Eu não tô entendendo essa história de Grel e Pinto. O G. É o ponto G ali. Eu falo, ó, Rafa, não mentiu no G, já tava assim. O G já tava tocado. Passe adiante. Entendeu? Pique grilhando uma coisa. Passe adiante. Coisa de mamadeira. Passe adiante. É pra mim. É a minha. Passe adiante. Abre e leia. Você pode escolher. Aqueles caras eu já aviso aqui no livro de Deus. Você pode escolher. Você escolheu também, né? Quando... Ah, eu quero ser esse agora, beleza. Número 4. 4. Eu sou o meu 3. 4. 4. 4. Mais baixo! Melhorou um pouquinho, né? A pergunta que eu te fiz. Você quer ser verde? Você quer ser verde? É. Cada vez que eu quero me transformar, eu escolho um ponto. Cada vez? Não tem os dados. Até agora parece que sim. Depois. Bom, retrospecto da última semana, então? Tá. Vocês encontraram o tesouro do gordinho, lembra? Lembra? Lembro. Dentro do tesouro tinha o quê, gente? Mostrem a figura pra quem não tava aqui, por favor. Coisas pra caramba. Cadê as figuras? Coisas pra caramba. Cadê os itens? Cadê as coisas? Depois eu vou te dar um item. Nossa, eu nunca depois mais eu vou te dar o item. Tem um buraco portátil cheio de coisa, eu vou te dar um item. Não, o item que eu peguei pra você. Tinha um sinete. Sinete é aquele anel que você faz lacre em carta com cera quente. Eu fico doido. Esse da lua era um sinete? Não, não é um sinete. Eu não sei porque eu tenho anotado um sinete. Você tem onde. É por causa do templo. Ah, é porque eu sou nobre, né? Porque você é nobre. Sim, não é nem por causa da religião, por causa da empresa. Começa a dar soco com os caras na casa, os caras com o seu sinete. É, o anel inglês, esse, né? Bom, vocês encontraram o tesouro, tem uma porrada de coisa. Você chegou a ver o tesouro, Denise? Cheguei. Viu, né? Tá. Tem uma porrada de coisa, um monte de itens mágicos, um monte de moeda, né? Quando vocês encontraram o tesouro, já era depois do almoço já. E ficaram lá recolhendo tudo, dividindo todo o tesouro. Consumiu a tarde de vocês inteira. Fizeram uma partilha... Uma pré-partilha dos itens do tesouro. Que vai ter que haver uma repartilha. Né? Fizeram uma pré-partilha, fizeram cagada, deixar a Ladina meter a mão nos tesouros, né? Como sempre. Como sempre. E depois disso, o que foi feito? Voltaram para o Salão de Prata, onde estavam os escravos alojados, para decidir o que ia fazer com eles. Tá? Houve um debate para decidir se... Se eles iam ficar ali, se ia colocar eles nas minas, se iam colocar eles onde vocês enfrentaram os fantasmas, onde tinha aquele elemental de terra gigante, né? Para colocar eles num lugar em segurança, se ia mandar eles embora. Depois, um outro debate para decidir o que ia fazer com o dinheiro. se vocês iam ficar com todo o dinheiro, se iam dar um pouco de dinheiro para os escravos, se iam dar muito dinheiro para os escravos, né? Se iam conversar escravo por escravo, fazer uma entrevista, pedir para o cara dar uma nota fiscal tudo, da perda da colheita dele. Enfim, ver a história de cada um para ver o dar uma quantidade personalizada para ajudar cada um nos seus problemas, né? É, independente do que fosse feito, a decisão que foi tomada foi manter os caras dentro da montanha, num local seguro. Corda, pá! Até vocês saírem dali para poder escoltar eles de volta, né? E não adiantava também vocês darem, por exemplo, dinheiro para eles, 1.000 moedas de ouro, por exemplo. Porque os caras iam viajar 3 dias debaixo da neve, cercado de perigos, de monstros, carregando uma sacola de mercado cheia de moeda de ouro, né? Então ficava impossível os caras partirem naquele momento. É porque tá todo mundo debilitado, todo mundo fraco, cansado, com fome, né? Ainda um pouco desmotivados, né? E a maioria das pessoas que estão ali não são combatentes. Então o que foi feito com eles? Vocês voltaram todo o começo até a torre, lembra da torre? Né? Deixaram eles alojados naquele trecho da torre ali. Tá. Assim ele fez uma magia de escuridão na entrada do corredor que pegava fogo, porque a dragão destruiu, né? Tava arreganhado. Fez escuridão ali para impedir o fogo de acionar. Todo mundo passou, atravessou o corredor na escuridão. Tá? Chegou do outro lado, trancaram eles para além do alçapão. Eles foram avisados para eles não voltarem, porque senão eles cairiam no alçapão ou pegariam fogo no corredor. Em chamas, né? Eu falei que só quer morrer. Só falou que ia morrer. Não entrou nesses detalhes, mas falou: não volta pra cá, tem armadilha, se vocês voltarem, vocês morrem. Tá? Vocês ficam aqui, e ali vocês lembram: tinha suprimentos, tinha comida, tinha água para eles se manterem ali em segurança, né? E tinha um arsenal também para eles poderem utilizar armas caso precisasse se defender. Tá? Então, o cara pega um machado e descer o próprio braço, não sabe usar, beleza. Sabe de usar? Meu bem, Robert. Sim, chegando Baby Holder. Aí vocês, como nesse processo todo anoiteceu, vocês voltaram pro Salão de Prata e dormiram. Só a gente estava lá. Só vocês estavam lá. Grel fez o primeiro turno de vigília, normal. O Sirelin fez o segundo turno de vigília e deu merda. Deu merda. Vocês escutaram o rugido de um dragão. A Toff ouviu o rugido de um dragão, acordou desesperada, acordando todo mundo. Um dragão tá voltando. Fudeu. Procuraram o Celerim, não acharam o Celerim. Né? Aí foram seguindo os rastros do Celerim para ver para onde que ele tinha ido. Né? E os rastros levaram vocês até o buraco que a dragoa tinha feito para escapar da montanha. Né? Os rastros do Celerim terminavam ali. O cheiro dele, muito fraco, muito sutil ali. Né? E lá fora vocês ouviam o rugido de um dragão, né? Olharam lá no alto da montanha, vocês viam o vulto de um dragão imenso sobrevoando a montanha e rugindo enlouquecidamente, né? Quebrando o painel de controle. Enfim, o Griel tentou localizar o dragão com a habilidade dele. Localizou o dragão com a habilidade dele, estava focado o tempo todo no dragão, né? E assim ele usou detectar objetos para focalizar a flauta do Celerim. E viu que o Celerim estava na direção de onde o dragão estava. Estava na barriguinha dele. Tá? E aí o dragão começou a voltar, conforme começou a amanhecer o dia, o dragão começou a descer em direção à abertura onde vocês estavam. Aí todo mundo se desesperou, fechou a passagem. Moldou as rochas para fechar a passagem de novo, né? E aí todo mundo correu para tentar se proteger, esperar o dragão aparecer para lutar contra ele. Mas o dragão não veio, e depois de vários minutos, o Celerim veio na maior cara de pau, da onde estavam os escravos. Não, eu tava dormindo lá com os escravos. Vai dar uma trepadinha. Tá, sabe que elfo não dorme? É uma fornicadinha lá. Escravo, só vem aí. Vai rolar? Eu acho que ele não acordou. Ele tem um histórico. Ele tem um histórico. Ele passou geral na cidadezinha lá, em Rio. Ele fez química. Já possuiu o elfo do grupo, né? Epa! Ele já falou que você é o elfo dele, então. Não pagou jantar, não comeu ainda. Lindo Monvinho. Só pagar um jantar, tá fraco assim. Caralho. Eu tenho alta pra querer jantar pra você mais tempo. Não, você não tem. Bom. Tem que ser juntar em 5 mil PO. Aí voltou. O Celerim falou: não, tá tudo bem, não vi dragão, tá dormindo com os caras lá, de boa, sossegado. Vambora, vambora. Aí foram ir recuperar a bolsa da Sierra, que tá com as coisas de vocês. Desceram o andar da mina. No andar da mina, vocês se lembram, tinha uma escadinha caracol, né? Que os escadas falaram que lá embaixo era o esconderijo do Beholder. Vocês desceram a escada caracol e saíram nesse cenário aí. Tá? Tem uma pequena sala. Uma das extremidades da sala, ela é convexa, acompanhando o formato da escada caracol. Na outra extremidade existe uma porta que vocês abriram, que não estava trancada, vocês abriram essa porta, tá? E essa porta ela dá para um pedaço de sala, paredes esculpidas retas, tá? Que se abre numa vasta caverna natural. Caverna natural não. Não é gruta. Vocês notam que é fruto de escavação essa caverna aí. Que dá para vocês perceberem nas paredes que ela é toda irregular, cheia de buraquinhos. Tá. É um então cômodo, mas não detalhado. Gente. É, não é um cômodo. Não, o cômodo aqui, ó, essa parede reta aí, aqui. Foi entalhado perfeitinho, parede reta mesmo. Para além disso, o que dá para notar, alguém tinha feito uma sala aí, destruiu esse canto dessa sala e foi cavando cavernas aí. Aqui deixar um baú e o forninho. Aí onde se vocês virem aqui, ó, aqui dá pra, a distância dá para olhar aqui os que estão mais na frente, dá para ver que isso aqui parece ser uma gruta natural. Tá, que as paredes elas são todas irregulares, mas são mais lisas. Tá? Já aqui, assim, vocês conseguem ver que as paredes elas são irregulares e muito porosas. Tá? Tem muitas concavidades menores na parede. Tá? Dá a impressão de que ou alguém ficou esmurrando lá, ou alguém ficou com uma picareta batendo nela deliberadamente. E ela está em cima da parede. Isso. Na verdade, tudo se fala ao contrário. Tá? Ele está de ponta cabeça no teto. E ele vai Na verdade, o teto está a 3 metros de altura, tá? Ou seja, a cabeça do Griel está aproximadamente na altura da cabeça de vocês. Tá? Então da posição que o Griel está, então ele consegue enxergar mais ou menos o que vocês estão vendo também. Vocês chegaram, abriram a porta, deram uma espreitada assim para o lado de fora, tá? Tiveram o conhecimento dessa vastidão que é essa caverna. Os itens de vocês iluminam o ambiente, tá? Quem tá segurando que tem marca e clareia. O Murin tá na frente ali com o machado, né? De fogo. O machado, ele... sempre ativado, né? Ele chama o It. O machado, ele clareia o ambiente. Ele dá uma luminosidade como se fosse uma luz de tocha. Ilumina o ambiente. E daqui, desse canto aqui, desse bico aí, vocês conseguem ver que o brilho é refletido na direção de vocês. A minha espada tá iluminando o ambiente? Sua espada não brilha, Théo. Sua espada não brilha. E aí, quando vocês estão ali observando tudo ao redor, intrigados com aquele brilho refletido na direção de vocês, se vocês quiserem, os que estão na frente podem rolar um teste de percepção para tentar identificar o brilho. Tem teste de vantagem? Quando vocês estão ali tentando, observando tudo com cuidado, esperando que o Beholder apareça novamente, tá? Vocês são surpreendidos por lamúrias. 13. Cadê a É, isso aí, lamúrias. Lamentos, choros, choros infantis. Você já viu o Left 4 Dead? Já jogou? Tem um no dado, tem mais. Mas são almas ou são filhos? Só tem mais 5 só. Inicialmente vocês escutam somente a voz. Eu não quero achar a voz. Se for igual ao Left 4 Dead, eu não quero. Um choro assim prolongado, né? Sôfrego, irritante, né? E é uma voz, são vozes fininhas, agudas, né? Lembrando vozes infantis. Tá? E fica um tempão lá, vocês ficam observando, esperando o que vai surgir dali, né? Fica. Essa voz assim arrepiante, horripilante. E aí, seguido desse choro, vocês escutam algumas poucas palavras mencionadas. Sim, vocês sabem, vocês ouvem isso. Lamúria, Rafael, achei. Ah, tá, achei que era. Lamúria, lamento. O nome de chorinho. Não, não são monstros, é o som. É a criatura chamada Lamúria. Mas eu gostei do nome, eu vou criar uma criatura com esse nome. Lamúria, legal. Eu acho que essa criatura pode partir agora vai se chamar Lamúriante. Lamúria. Lamúria é a mulher do Murin. Ai, caralho. Tá, e vocês todos se arrepiam ao ouvir aquele som. Aquele som dá um calafrio na espinha de vocês de cima a baixo. Vocês dois, joguem um teste de vontade. Não tem vontade. Joga o save throw de sabedoria. Os outros já jogaram. Não se esqueçam que a Lisbeth dá bônus pra vocês. E não deixa com medo. E o quê? E não deixa com medo. 12. 10, 22, 26. 26? Quanto deu? 18. Não, 19. 19? 19. Ok. 10, mais 4 na. Ah, tá. Você tá, tipo, pertinho da Lisbeth, né? Todo mundo tá. Sim. Não, ele tá sempre ali. Tá cuidando da caixinha. Tá. Ok, todos vocês passam no teste. Mas assim, o negócio abala vocês por dentro. Tá? É um lamento, é um choro que passa pra vocês uma sensação de tristeza, de dor e dá uma sensação de medo também, que a Lisbeth obviamente bloqueia. Tá? E aí vocês veem uma sombra se aproximando na direção de vocês, vindo dessa direção aqui, dessa caverna aqui que se abre. Tá? E aí vocês veem uma esfera, o vulto de uma esfera de carne flutuante. Tá? Cheia de tentáculos avançando na direção de vocês. E aí vocês, obviamente, esperam um Beholder. Só que o que vocês veem é diferente de um Beholder. Ela muda. O que vocês veem é uma bola de carne desse diâmetro aqui, mais ou menos. Ela tem um diâmetro de 1 metro a 1,5 metro de diâmetro, aproximadamente. Tá? E ela é toda costurada, toda remendada grotescamente. Tá? O que compõe essa bola de carne são torsos, abdômens misturados com pedaços de carne de algum órgão esticado, algum membro esticado, tá? E costurados ali naquela coxa de retalhos de pedaços de carne, vocês veem rostos suplicantes de crianças, tá? As crianças com o rostinho assim, ó, deformado, uma expressão de agonia, de dor, de desespero, tá? E elas com o olho assim, ó, o olhar sem expressão, né? Como se você tivesse dado uma pancada na criança e a criança ficasse meio atordoada. Você já fez isso? Eu nunca dei pancada na criança. Como se a criança estivesse atordoada, alheia ao ambiente que está ao redor dela. Tá? O olhar dessas crianças, ele é quase hipnotizante. Tá? Tamanha a sensação de desespero, de sofrimento que elas passam. E são diversos rostos que estão costurados ali naquela criatura. Você pega um rostinho de uma criança, uma coisa desse tamanho, você imagina uma bola de carne desse diâmetro aqui. Para que eu não resisti. Uma bola de carne desse diâmetro aqui, então você calcula aí que deve ter uns 15 rostos ali costurados. Pelo menos, tá? E não só isso, existem tentáculos, né, que se projetam todos na direção de vocês e virando os olhos que estão na extremidade desses tentáculos na direção de vocês também. Só que não é um tentáculo, que é uma minhoquinha assim com um olho na ponta, como o tentáculo de um Beholder. Esses tentáculos, eles são formados de braços infantis, de criancinhas, com as palmas estendidas, abertas assim na direção de vocês. Em cada palma, cada braço que forma um tentáculo, foi costurado um olho de uma criança assim, que olha pra vocês, inclusive até pisca. Eu compartilhei com vocês a imagem daquele cara do labirinto do fauno, que tem os olhos aqui na palma da mão, que ele faz assim. É mais ou menos aquilo que vocês veem, tá? Esse Beholder, ele fica óbvio pra vocês, ele tem o formato de um Beholder, tem muitas características que lembram Beholder, mas tem características também que lembram outra criatura que vocês já enfrentaram, um golem feito de carne. Ele é um golem feito de carne, no formato de um Beholder, composto dos corpos de diversas crianças que foram assassinadas. Com requintes de crueldade. Isso não é de Calmir. Passa muito empolgoso. Bom. Tem bundinha, ele é feito de bundinha. Atrás também. Atrás tem uma bundinha pra fazer ele flutuar. O Beholder flutua com gás, né? Ele tá flutuando também? Sim, está flutuando. Bola, hein, que da hora. É um golem que flutua, feito de rostos de crianças. De corpos de crianças. Essa bruxa tinha muito tempo livre, hein? Puta que pariu. Porra. Ah, tem muito tempo livre e é solteira. Então não tem marido pra ela ficar tomando conta, pra encher o saco dela. Então ela tem tempo sobrando. Isso me lembra aquele serial killer que tem no Silêncio dos Inocentes. Sim! Buffalo Bill? Cadê o pote dessa? Não lembro o nome dele. Ele vai raça, sabe? Mas é bem por aí, que ele arrancava a pele das pessoas pra fazer roupa pra ele. Uhum. É bem bizarro. Goodbye, horse. No caso é goodbye children, né? Não faça isso. Bom, joguem a iniciativa de vocês antes de qualquer coisa. 17. 17 do Griel. 17. Eu sou a última. 19 da Cíli. 17. 0 da Lisa. Murray 17 também. 19 Celerim. Ai que da hora. 19 Celerim. 0 da Lisa. 7. 7 por tempo. Por que vocês sempre são os últimos? Não, porque a gente tem a armadura pesada. Uma boa. Você quer fazer? Eu acho que eu sei. Aliás. O Marco de Júlio tá com você? Não, tá com você. Não tá comigo. 22 na tua. Nossa, pô, tá até longe. Mas eu gostei, né? Engraçado que eu peguei uma ficha pra reciclar, uma folha de iniciativa pra reciclar e tava 22 de iniciativa da Top. Eu tirei 7 no dado. Tá, Lisbeth tirou 0, viu? 20 do pata de urso. 20 do pata. Eu peguei a do lá, velho. Nossa, também tem. Pegou os vantagens. Que é, você? É, eu não vou mais pra pegar. Eu 20 de iniciativa. Louco. Só preciso do carisma. Aí ele perde o mano martelo. Porque eu não fico na minha frente. Não vou com a pancada melee quase. Achei minhas folhinhas de iniciativa. Tô esperando liberar aquele feat que eu tô tendo liberar, lembra? Talento, né? Você falou há um ano atrás, você lembra? Então. Então, tem gente que eu acho que não vai ganhar talento. Eu acho que vai ganhar coisa melhor. Opa, aí sim. Dois talentos. Ou quem sabe três. Ou quem sabe um escravo. Então, ou quem sabe a morte. De escravo, cara. A libertação final, né? A libertação final. Tá, nesse aqui é do Beholder. Beholder. Opa, eu tô vendo ele, né? Beholder, hã? Eu tô vendo ele. Sim, você tá vendo ele, ele está te vendo. Eu também, você jogou uma pedra nele na hora que eu vi ela. Não é de Deus isso não. Tira 8 da iniciativa dele. Tira 8 da iniciativa dele. Ele ficou distraído dessa pedra. Muito bom, Celerinho. Porra, menos. Você tirou 8 de 8? Aham. E você joga de 8 agora? Sempre. Não, de 4, né? É, D6, começa D6. É D8, daqui a pouco é D10. Vai até D12. Não é nem apelão, né? Ok, Toff, você é a primeira. O que você vai fazer? Você não tá vendo nada, você tá sentindo à sua frente, óbvio, a presença de uma criatura. Várias crianças. E você. Porque você sente presença, você sente deslocamento de ar, você sente cheiro. Você sente a ausência de temperatura. Lembra de calor. Tá? Você sente que não tá no chão, porque você não sente tremor no chão. Não sente tremor no solo. Só tem mais uma. E você sente algo muito ruim. Você sente uma sensação. Você esquece que eu tive 220. Eu tenho um perceptionzinho bom. Né? Sim. Me deu na semana passada, malandro. Sim. Malandro. Você sente uma sensação de tristeza, de dor, de medo, de incerteza muito, muito grande à sua frente. E cocôzinho ali. Muito grande. O que você sente não é uma criatura, mas sim diversas criaturas juntas, misturadas, gritando por salvação. Estão todas à sua frente. Reza aí pra mim. Então, quando você vê a criatura se aproximando, se achegando. Se achegando. Tá? Se achegando. Você imediatamente, primeira reação, né? Checa a espada. A espada não vira. Eu nunca te pedi você. As criaturas não vão. Elas receberam um papel, presente de Papai Noel. A espada dele brilha quando na presença do mal. Do mal? Do mal. A espada não brilha, a espada do Tão não brilha. O que você faz, Toff? Tô pensando. Eu não sei o que fazer. Fecha a porta. Eu tinha pensado, eu pensei numa coisa. pra gente tentar mudar um pouco o jogo e dinamizar um pouco mais o combate. O que, que vocês acham de vocês? Rolam uma iniciativa pro grupo, eu rolo uma iniciativa pros monstros. Na minha vez eu faço o que eu quero, na vez de vocês, vocês fazem o que vocês querem. Por exemplo, Toff, o que, que você vai fazer? Não tô pensando. Aí o outro cara, ah, já tem minha ação pronta, já faz ação. Mas e quando for muitas criaturas com iniciativas diferentes? Vocês sempre vão ser a mesma quantidade de pessoas. É, que aí eu tenho mais 5 que eu peguei de iniciativa, veio um ritual, bicho. É. Mas a gente vai pegar a média do iniciativa do grupo, né? Pegar a média do mundo. Eu tô perguntando, o que vocês acham? Pode bolar alguma coisa pro seu talento. Tá bom. Vocês querem testar nesse combate ou no próximo? Pode ser, pode ser. Vai ter outro hoje? Você não sabe. Eu espero. Então vamos testar nesse outro. Eu pego o bônus de tudo. Então vocês querem testar? Ok, então vejo vocês, o que vocês vão fazer? Pessoal, eu sou é básico, eu vou pra cima. Vai pra cima? Então parte pra cima, mano. Acabei de falar, pessoal, espera. Pessoal, esperem. Minha espada não está brilhando. Tem alguma coisa errada com esse monstro. Você. Monstros? Uma coisa errada? Para com esse monstro, pronto. Só que você falar que é um monstro já me dá um motivo suficiente para falar. Eu sei que é um monstro. Eu sei que são grandes pedidos. Qual a reação de vocês, gente? Roleplay. Pareceu um Beholder bebê na frente de vocês. O que vocês fizeram? Beholder bebê. Tá aqui a pedra e um Beholder bebê? Eu jogo Pokémon. Caralho. E o Grial, o Celino joga uma pedra, o Grial desaparece da vista de vocês. E tipo, tá todo mundo mudo então, pelo que eu entendi. Tá. Não, eu falei, é que eu não, você falou isso, gente, tem alguma coisa errada com esse monstro. Toff, você sabe que tem um monstro, você sente uma presença física. E eu falei que minha espada não tá brilhando. E no âmbito das emoções, você sente aquilo que eu descrevi. Mas, e a espada do Theo não brilha. O que vocês fazem? Não sei mapa, o que eu vou fazer? Ele tá avançando na direção de vocês. Vamos ficar aí. Vocês pensam que eu vou ganhar tempo. Eu avanço, Jeff. Vou ganhar tempo, eu avanço. Avança, vai. Defensiva. Vou ganhar tempo. Vai, pronto. Vimos mesmo até aqui. Pra segurar o bicho. Até aí, ok. Pra segurar ele. O que mais? Eu não vou fazer nada. Não faça nada de agressivo pra ele. Não seja hostil. Jeff, apareceram fadinhas. Instantâneo? Não vai fazer ritual? Então é 10 minutos, né? Combate não tem 10 minutos, não, meu filho. Combate tem que ter muito. Troca a minha frase. Zip. Sleep? Isso é hostil, cara. Puta. Não, não é hostil. É, se você vai fazer uma magia, é hostil, não é? É hostil sim, super hostil, cara. Não, dói. Olha isso aqui, se não é hostil. Dorme, dorme, dorme, dorme, dorme, dorme. Mas não é assim, ó. Dói. Aí, ó, é hostil. Magia conta a vontade de. Ok, as fadas surgem. Aquele monte de fadinha aparece assim. As fadinhas viram na direção do Griel. O que está acontecendo aqui? Beleza. Onde você está, Griel? O que você diz para as fadas? Eu não tô aqui. Né? As fadinhas viram para vocês, olha o Murren. O que está acontecendo? Por que você nos chamou aqui? Cadê Griel, empolgado? Faz o bicho dormir. Tô caçando ele. Você fala para as fadas, né? A distância. Faz o bicho dormir. Você grita. Né? Tá um pouco longe lá, né? Elas não têm como mental? Não. Mãe, mãe, manda ele dormir. Manda elas fazerem fazer ele dormir. Deixa dormir. Você tá bem, meu filho? Faz porque eu não quero gritar, que eu não quero falar de opô. Aí você ouve, ó. Ouve. As fadas ficam em silêncio um pouquinho assim. Como se estivessem olhando pro alto, né? As asinhas batendo, né? Bicho? Que bicho? E elas viram assim na direção do Beholder. Quando elas viram na direção do Beholder. Exatamente, some. Desintegrar nos bichinhos. Não, vamos embora daqui. Elas são nossos beholders. É, lembra disso, pode ter medo de beholders. Ela se apaixona, igual o ponto de cheiro. As fadas são sprites, né? Ela quer me bater, filho da puta. Pixies. Noite de verão. É que faz dormir. Vamos ter que fazer. E se for uma invocação de nível elevado, vai ser o quê? O Mega Pixies. Vai passar filme, né? Se for uma fada do universo cyberpunk, é uma Tech Pixie. Tech Pixie. Ah, essa ainda é boa, então. Não é. Mas tem 8 funções, como assim? Ela tira a foto, ela fotografa. Eu vou criar um mago que chama Juarez. Ariel, joga um vídeo. Joga pra fazer os Mega Pixies. Fazer os Tech Pixies. Pronto. 19. Acho que vai ser o teste. Ok. Jogue mais um. 3. Mais um. Mais um, e é o último. 17. Tá. Ganhei na Mega Sena? Hã? Ganhei na Mega Sena? Não. As fadas surgem, elas se viram na direção do Beholder, olham pra ele. E três fadas caem mortas instantaneamente. Agora um ataque no coração. Você vê as fadinhas olhando assim? Sim. E elas vão rodopiando assim, caem no chão. Quando elas tocam, só desaparece. Eu vejo alguma coisa diferente? Uma pequena nuvem de purpurina. Ele tá ali na frente, cara a cara com ela, digamos. Você consegue ver a extensão do resto da caverna ali só. Eu não consigo ver nada que acontece com ela, assim, diferente. E você vê a caverna, as cavernas, a caverna pra cá também. Ué, e você entende o que é o reflexo. Parte? Claro que pode. Vou ter três companhias cardíacas. Hã? Três companhias cardíacas. Mas apareceu o ataque? Não. Eu simplesmente olharam pra ele e não me atendo. É o que tava refletindo o machado em você. A luz do seu machado. Quando elas morreram, aconteceu algum raio, alguma coisa? Assim, não aconteceu nada. Elas simplesmente olharam pro Beholder. E morreram. Golem. Eu tô achando. Pra Lamúria. Pra Lamúria. E desfaleceram, e desapareceram. Três delas. Tô achando que não pode olhar pra ele. Cinco fadas. Mas a gente já permanecem. Né? E dessas cinco, duas paralisam, não conseguem avançar. Tá? E as outras três, uma tenta chacoalhar as outras duas. E obviamente elas paralisam, elas começam a cair. Ela segura as duas assim e vai fazendo força pra sustentar as duas no ar. Né? As outras duas avançam em direção ao Beholder, né? E elas começam a girar ao redor dele, soltando aquele pozinho mágico, né? Fazendo um gestinhos assim com as mãozinhas diminutas delas, tentando fazer alguma magia no Beholder, tá? E aí de repente as fadinhas viram na direção de vocês e dizem: não funciona! E vocês olham, as fadinhas elas estão chorando copiosamente. Tá uma cascata de lágrimas nos olhos dela. Elas estão suando. Elas estão suando pelos olhos. Preciso magia. Já cancelou instantâneo já. Morreu três já. Ok. Morreu três, duas paralisadas, outro. Leão, o que você acha que a gente deve fazer? Bom, se minha. Você espada... consegue ouvir eles por dentro, igual eu ouço? Não, não consigo, mas. Eu não tô ouvindo a criatura, eu tô ouvindo o som das crianças. Bom, se minha espada não brilha, ele não é do mal e eu não vou fazer nada hostil a ele. Tá, então eu vou ganhar tempo pra gente. Me dê cobertura, eu vou tentar prender ele na parede. Tenta impedir o Murray. Ele pode fazer alguma merda. Não, vou tentar prender o Beholder na parede. O acrílico na parede. Eu falei pra não fazer nada, acho que eu. Eles são crianças. Mas a gente não vai bater, você vai prender. Mas eu vou tentar prendê-lo só. Tá, eu vou pensar o que eu vou fazer. Então, tá, me dê cobertura. Não sai correndo. Eu dou um tapinha, você vai mais rápido. Não, tapinha na bunda. No braço. Ah! Tá com haste. Tô com haste? Aí sim. Não, na bunda é sacanagem. Vai, menina! Pego. Mur, me dá apoio. E ele tenta cair aqui na parede. Ele pira o bumbum? Ela pisa. Toca na parede, modo rocha, pra tentar fazer tipo um véu nos tentáculos. Pega na rocha. Ai, não. Jogando nos tentáculos. O Jeff. Como se fosse a massa. Eu percebi. A extensão inteira da caverna é daquilo que você me falou? Tem muito daquilo. Muito. Bastante mesmo. E varia. Tipo, cor. Consigo definir ou pelo... E alguns ainda emitem um pouco de brilho. Pela escuridão não dá pra definir cor de cada um. Em diversos. Diversos. Tá. Cê, joga percepção. Você tem rogar maldição? Com desvantagem porque você tá focado no berro. Cê, você tem rogar maldição? Tá, ok. Murin parou então. Vou fazer a primeira ação do Beholder. 9, Jeff. 9. E remover maldição. Ela vem. A gente achou no baú. Então tá com você. Porque então eu vou usar isso pra mim e você já pegou. Eu acho que eu não tenho magia, então eu não posso usar. Ficou bom. Mas você pode aprender essa magia? Murray, joga pra mim um teste aí de. Você me enfiou. Porque se você puder aprender a magia, você pode usar o pergaminho. Peraí. Como é que é uma maldição que tá nesses verdes, assim? Eu tenho remover maldição. Tem? Tenho. Ah, então pronto. eu posso aprender como bruxo. Joga um saving throw. Só que eu não escolhi ela. Não, mas você já tem o livro, você sabe. O banquete está funcionando, né? Tá, tá funcionando. Mas é a magia. Pra responder. 18, Jeff. 18. Certo, passou. Você vai na frente. Qual que é a sua atitude diante do Beholder? É isso que eu quero saber. Fica em posição de defesa e machado na frente. Tentando te impedir a passagem dele. Impedir a passagem dele, mas você tá focado nele. Sim. Tá, outro save. De Wisdom? Quando for umas 6 horas, você me avisa. Aviso, pode deixar. Outro save de Wisdom. 16. É com fraternização de lá. 16. Tá. Falhou. Sim, por favor. Despertar a 6. Toff, você vai correndo, tá? Pois é, às 6 da manhã, vai. E o que você faz com o Murray mesmo? Não lembro. Eu peço pra ele fazer um apoio pra mim, pra eu poder pular por cima dele. Nossa, pra ganhar. Tá, o Murray não se mexe, ele continua parado ali. Tá, tipo, dá aquela. Ele continua parado, machado na frente, focado no Beholder. Beleza, vou tentar. Pegar algum apoio nele. Faz acrobatics. Caramba, você vai pular lá naquela distância. Lá naquela longura. Ah, tá com haste. Nossa, mano. 25. Acho que deu, né? Dá pra cair na frente do Beholder, não atrás. Não, na parede. Tipo, eu me jogar pra cair na parede e usar a parede já fazer a magia. Entendeu? Ele é puxar ele na parede. Tipo assim, eu quero mudar a rocha de forma que que eu prendo os tentáculos dele, que eu sou signilhão. Uns fios de lama que prendem o braço do fio, velho. Fio, entendi. Olha, eu tô com o negocinho. Você tá com o negocinho, né? E tá usando o moldar rocha, né? E a predinha da Siri. Deixa eu fazer uma predinha da Siri, Pedrinho. A preda da Siri. A predinha. A Siri tá fornecendo pedra pra vocês agora? Claro. É que é acuda. Nada mais justo que o Ladino fazer essa função. Inclusive, eu já vi um da Siri automaticamente. Ela aqui, tá preta. Vocês não têm noção. Ela é, pra ela, a noção dela é que os itens são todos dela e que vocês são os servos dela. Tipo, ó, eu tô emprestando, mas depois se devolve, tá? É porque ela tá seguindo os passos do mestre do mal dela. O jeito que eu te dei entreguei é o melhor. O objetivo dela é tomar o lugar do mestre do mal dela. Começar a comprar almas por aí. É tipo Darth Vader. Quer virar imperador. Cara, cadê a magia? No caso dela, tem que ficar com medo até de roubar a alma. Tô baixinho como. Gente, ele descreveu. Mas bota o Stormtrooper que é fácil de conseguir. É barato. Tudo barato. Essa também tem uma ideia ótima. Prender o Beholder. Que ela assalta o tentáculo, realmente. O que der dele, o que der pra laçar dele e acoplar na rocha, tá. É nóis. Ok, então você vai fazer um ability check de destreza. Tá. Com desvantagem. Então não é normal, porque... é destreza. Destreza. Oi. Você pode fazer tá. Mais. Deu 12, já. Tá. Não, é o nosso rabo. Não, sim. Não, eu vou fazer 13 aqui. Eles estavam pedindo a mãe dele, certo? Parece, você 12. Consegue criar uma ilusão de uma mulher bem comum, mais bonita e que. Posso fazer mais 2. Desvantagem. Desvantagem também. A Kyra. Com bastante ternura. A Kyra não é. Tirei um não. É ruim que uma mulher normal, Kobe. Ela tem cabelo branco. Tirei um 20 e um 18. Mas essa mulher não é alfa. Tá, o 18 foi 22. Tá. Toff, você puxa assim, bate as mãos na parede assim, tá. Então, conjura a magia. Você tá com a pedrinha, a runa onde? No bolso. Bolso. É. Tá. Você faz a magia, puxa assim um. Como se fosse uma folha de rocha, tá? E aí você faz um giro assim, tá? Em volta de dois tentáculos do Beholder. Três, na verdade. Um deles se encolhe assim e foca na sua direção. Vocês veem isso, você não sabe, tá? Mas outros dois tentáculos, que você bate tromba neles, você puxa assim, faz assim e consegue laçar esses dois tentáculos com a rocha, tá? E fica como se fosse uma estalactite fininhas saindo da parede, assim, dando uma volta aqui, dando uma volta aqui, laçando dois tentáculos do Beholder. Tá? Ok. Deixa eu fazer de novo aqui. Totalmente. Como é que é? Eu tô totalmente. Sim. Só. Não. Mas a gente também pode ir. Legal isso. Como é que é? Não entendi. Dê uns passinhos pra frente. Dê uns passinhos pra frente? Anda aí. Só dá uns passinhos, dois. Um, dois. Aí faz assim, né? Eita. Um, dois. Toff, joga um save agora de destreza. Se tem humano, só ou se tem. Aí você faz uma mistura de. Mas tem que ter uma mãe bonita. Ah, 16. 16. Ele é humano, dente de orc, cabelo de elfo. É um megazord. Ô, Jeff. Tig. São só crianças humanas ou tem outras raças? Só humanas. Só o melhor. Vai ficar mais bonito. Só humanas. Por quê? Porque ele vai criar uma ilusão de uma mãe. É, pra digitação. Toff, você toma 15 pontos de dano ácido. Não, isso aí é uma magia. Magia? Hã? Não, é uma magia. Tem evasão, é só. Tem evasão? Faz um som de fundo. Então você toma metade disso. Sim. Toma metade disso. Toma 7. Tá, vocês veem, ó. A Toff, ela termina de enrolar os tentáculos do Beholder com a rocha. Ela cai no chão, um dos olhos do Beholder tá mirando nela assim, e ele dispara um raio esbranquiçado em cima da Toff. O raio atinge a Toff, a Toff tenta se esquivar pra trás. Depois que o raio atinge ela, vocês vêm surgindo assim em cima dela uma bolha grande assim que explode, tá? Em cima do corpo dela. E começa a sair pequenos rolos de fumaça assim do corpo dela. E vai abrindo feridas assim no corpo dela. Ácido. Ela fica cega com isso. Beleza. Isso aí é de menos. Pronto, pessoal! Eu prendi ele na parede! Ganhei tempo! Tá, mais alguma ação? Só tô fazendo ações lendárias dele por enquanto. Mais alguma ação? Eu queria que ele tivesse lendário. Sim. É só a gente. Você é da revista. Vocês vão fazer mais alguma coisa ou vão passar a vez? Você vai fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer, mas eu vou fazer depois. Então faça. Que só vai falar com a que vai passar a vez, porque se você não fizer nada, vai passar a vez, vai ser o turno dele. A gente escolhe um defeito no plano. É o Pink e o cérebro. Faça você aqui. Então, se você está clamando por isso, tome isso. Faça uma ilusão de uma mulher humana. Que ele descreveu como sendo a mãe dele. Porque eu não sabia nem uma aparência de mulher humana, assim, mais ou menos. Ele ia querer a Kyra, cara, não mãe. Peitão, dois olhos no nariz. Parece sim, uma daquelas mães que abandonam o filho sem saca do lixo. Passa uma ilusão da mãe dele perto do homem dele. Okay. Agora a falha do plano. Eu vou usar a taumaturgia pra aumentar a minha voz. E eu vou tentar fazer uma voz de menina pra ser a mãe dele. Porque eu achei que taumaturgia dava pra fazer uma voz, mas não. Eu falo a voz da menina. São fantasmas da fazer voz. Então, ele vai aumentar a voz dele, mas vai aumentar a voz, mas vai disfarçar. Oi, filhos. Faça. Faz a voz da gente. Minha criança, pare com isso. Só isso? Tá, onde você fez a ilusão? Perto do. Ali onde tá marcado? É. Mãe. Onde tá escrito mãe ali? Ok. A ilusão aparece, os olhos se voltam assim, na direção. Inclusive os olhos estão presos assim pela pedra da toca. Se voltam ali na direção. Tá? Aparece a ilusão se mexe, a ilusão programada? Não, é a ilusão menor. Ilusão menor, então é estática. É. Ilusão estática. E aí você faz a voz alta, tá? E a voz ela ecoa por toda a caverna. Tá? Porque a caverna produz eco, obviamente. Ecoa por toda a caverna. E aí vocês escutam. Minha criança. Ai, meu Deus. Minha criança, pare com isso. Os olhos focam assim na ilusão da mãe, né? Vão piscando os olhinhos assim. Mamãe! Mamãe! Mamãe! Aquela que me abandonou. E sua espada brilha. Aí acordaram o bichão. Agora pode. Sua espada brilha e aí dispara em cima da ilusão um outro raio. Ainda bem que ela é ilusão. Do olho que tá preso pela Toff. Não foi tão ruim fazer a ilusão. É da hora. Nossa, mexeu com o psicótico. Só que ainda não queria bater nele, porque parece que eu, a gente provocou ele, né? Uma vó. Não, o cara pediu a mãe dele tá aí. Uma voz meio. Nem tudo que você pede é o que você quer. Vocês têm mais ações pra fazer? Não, né? Então eu vou fazer as ações dele agora. Você não vai fazer nada? Eu só quero saber o que eu vejo. Nada, o que você vê? Como assim o que você vê? Tanto tempo, eu ando mais na caverna. Deixa eu pegar aqui. Ah, pra lá. Não, acho que não é esse. Qual que é o livro de magia? Aquele ali? Não, da caverna. É esse aqui? Ah, é de mata aqui. Não, é ali, ó. Esse daí é o elemental. Eu tô em uma família. Não é mamãe. É papai. Peta? Você esqueceu que eu sou uma mãe transgênero? Mãe transgênero. Que na verdade é o pai, mas que antes era a mãe que deu origem aos filhos. Mas é o pai. Nossa. Ah, você não tá vendo isso aqui, Ciro? 404, não encontrado. Só o Murin chegou a ver isso aqui. É, dá pra ver. A mãe da criança. Você consegue ser ver o que tava provocando brilho aqui. Tá? E é isso aqui que eu vou mostrar pra você. Olha aqui. Agora você pode olhar, tá descrito. Viu? Hã? Não. Comum? Hã? Comum? Comum. Tá lá refletindo o brilho do machado do Murin. Ó. Vai querer roubar uma parede. Olha aqui, desse tamanho assim, brotando do chão. Eu não sei o que, mas é que é roubar. Brotando do chão. Deve ser uma. Ela ficou com ela bonitinha. É precioso. Longe ficou com ela bonitinha. É brilhante. Ficou com cogumelinho bonitinho. Vai lá colher o que tá brotando no chão. Nossa, se você quis falar. Você pode falar o que é, se quiser, a gente deixa. Eu tô. Meu estado não deixa. Esse é em São Paulo. O estado do Rio. É, interurbano, não tem um bônus pra interurbano. Aí eu tava olhando aqui, falando de perguntar, eu esqueci de olhar. Tá funcionando. Alguma coisa fez, né? Murin! Outro teste. Se ele ficasse tipo inerte, não tivesse reação. Aí sim não teria funcionado. Outro save de. Aí a gente sabe que não funciona. Ou não, por isso que. Cadê? Ele tá com um raio. Mas é. Ele vai perceber que é ilusão, mas ele não tipo. Não tem teste não. Ele tem o olho grande. É verdade. Não tem aquela coisa de envolver. Tem teste não. Tem teste não. Bom, o Beholder dispara o raio em cima da ilusão da mãe. É um cone, assim, de luz multicolorida. Tá? Em cima da ilusão, transpassa a ilusão. Vocês que estavam observando, menos você, estavam observando a ilusão que vinha uma coisa sólida, estática, né? Imediatamente para vocês fica uma coisa translúcida após isso, tá? E o raio, esse cone de luz colorida, chega a atingir até o Murin. Tá? E. Você vai certo. E você escolheu. Sorry. Ele falou que não tem teste. Não, não tem teste pra ele, mas tem teste pro Murin. Não. Ele falou pra mim fazer teste, assim, não tem teste. Ou seja, você fudeu direto. Ou é muito fácil. É só um desintegrar de boa, cara. Caralho, dói pra caramba, hein? É pra boca, mas fala isso, né? Isso é o que ele ia fazer na mãe dele, imagina o que ele vai fazer com a gente. Então. Então, me deixou tacada nisso. Então, você tem resistência a dano psíquico? É o único. É o único? É o único. Geralmente, quanto mão de luz. Isso fodeu o Murin. É por isso que o F é o melhor Pokémon também. Praticamente qualquer dano nele dói, porque ele não tá impuro ainda. Tá impuro não? Ele não entrou. Ele pode entrar em reação. Em reação. Até 70 de dano tá bom. Eu acho que não, né? Tudo bem. 3, 6. Será que seria bom usar proteção contra o bem? Hoje vou cancelar nada. Aí não usa pra você. Vai mudar nada, tem que ser. Mas. Não, não, não. Não, só menor, eu só fiz mais nada. Mais dois da ação dele. Não, eu botei menos da ação dele. O copo de TVA. Ah, tá. 51 pontos de dano, Morin. Psique. Ah, eu tomo uma pancada. Eu tomo uma pancada. Até eu tomava isso. Tomava mesmo. Psique, tá? Aquele facho, multicolorido, como se um arco-íris atingisse o Murin. Tá? Atinge o Murin, atinge a ilusão fica translúcida. Vocês percebem que é alguma coisa nociva. Quem tá arcando pode rolar o teste pra saber que magia que é. Não conhece a magia, pode rolar o teste. Ele gritou. E o Murin não grita. Ele sequer se mexe. Eu vou jogar pro. Ele fica lá, estático, com o machado assim na direção da criatura. Beleza. Paradinho. Eu não sei se você vai ser você ou não. Ele não tem arcano. É invocação? Ele não vai muito arco-íris. Ou não, é psíquico, né? É. Tá mais. Chama de dano, teoricamente é evocação. Eu acho que é evocação, sim. Porque se for evocação, aí eu. Mas não acho mesmo que você sabe o que é? Então, se 21 de arcano. Não, aí eu posso. 21 de arcano. Parece que eu não vou precisar rolar. Eu tenho 7, mas tipo, eu só tenho mais bônus em evocação. Oxi! De onde que é isso? É um talento que o Jeff criou. Ah. Você sabe que você faz magia de evocação? Não, mas eu tenho bônus pra identificar as magias. Pode ligar o Nitro. Pra não jogar magia de evocação. Sim, por favor. Fácil. Oh, verdade. Tô foi começando legal. A ficar com calor. Ai, caralho. Não, eu fiz isso. Eu tô na dúvida também. Me dá aí o. O que eu passei? Mas qual que é esse aqui? Bem assim, mano. Pra onde sim? Não sei. Esse daí. Vamos testar? Não, é o de cima. Não, não, esse de baixo. Parece que. Eu acho que é o de baixo. Não, não, não, parece um vídeo. Ai, ai! Quando aparece um vídeo, eu boto de cima. É a casa. É muito engraçado. Isso aqui depois eu vou dar pra você. Foi o quê? Você viu que o seu quer? Você vai ter que ter o seu quer? Sim. Tá mais 2 CA. Eu acho que eu gostaria de jogar. Você jogando? É, porque tipo... Eu digo pra ela a magia que é. Pessoal, porque eu peguei só porque ninguém ia pegar. Tá bom, vou fazer a vez do Birro. Você vai fazer alguma coisa, Elizabeth? Eu queria usar a proteção melhor, contra o bem e o mal. Mas eu posso dar proteção contra o bem e o mal. Eu gostaria de usar isso no Theo. No Theo. Vai focar no Theo, então. Você tá com proteção contra o bem e o mal. Proteção contra o mal, quer dizer. Ah, bom. Ou contra o bem? Você que sabe. Vai queimar. É que funciona os dois ao mesmo tempo. Não, acho que não. Acho que Celestial e o Demonino. Não, tem que escolher. Você escolhe um? Tem que escolher. Aberração. Você não pode ser uma pessoa tão neutra. É, não dá pra ser tão neutra. Você ficaria tanto vídeo. Cuidado, cara. Oh, que maldade. Por isso que antes de vir, só perguntei. Tá cheio de birro bonito. Tá muito preto, mas não tá então, se a criança fica protegida por certo tipo de criatura, aí você tem que escolher qual criatura. É aberrações. Isso é meio racismo, você fica protegido por 7. É aberrações celestiais, elementais, féricos, fadas e mortos-vivos. Eu não vou recrutar, mano. Eu não vou recrutar. E demônios também. Mas eu acho que nesse caso é aberração. Deve ter coração com a cara. Então, não tá demônio. Demônio é féricos. Ah, então não. Féricos é fato. Demônio seria demônio. Demônio seria... É que tem... Amor, o parece estar encantado. É demônio. Como assim parece estar encantado? Sei lá, mano. O cara tomou uma pancada e não gritou. Não gritou. Não pancada mesmo. É, a Toff não viu nada, né? Não pode fazer rolar tese aquela porra nenhuma. Eu quero dizer, tipo, ainda bem que ela não passou. Tem uma hora acho que destruiu o seu cérebro. Esse fora usar mais. Uma hora mágica nele? Não é? Sim. Dele, ele... Sim. Sim. Sim. Sim. Tem. Tem uma hora mágica nele. Jeff, ele protege contra todos. Protege contra todos o quê? Contra todos esses tipos de criaturas. Sim, mano, mas pra mim jogar alguma coisa parece que eu preciso ter informação. Tipo de todos. Você encontra o bem e o mal mesmo. Sim. Foi isso que anjo não pode ajudar a pessoa, então. É. Que bizarro. Ela tem que ter... Não, desvantagem em ataque. O anjo não tem que atacar. Ah, tá. Então, ok. Beleza. Desvantagem em jogador de ataque contra o alvo da magia. esse não pode ser infectado, mas eu não consigo destruir. Bom, vez dele, tá. Terceira ação lendária foi na mãe e afetou o Murin também. Tá. Tá. Agora a vez da criatura mesmo. Mas eu posso fazer algo? Posso fazer algo? Você não vai fazer? Vou, agora que eu sei que tem, algo faça, então faça. Sobre ele. Antes de eu fazer a vez dele. Eu... 3, 6... Põe mais dois, um pra frente só. E vou dar um dispel magic nele. No Murin? Sim. Ok... Terceiro nível, né? É, depois rola o dado. Ah, não, só pra saber. Eu vou fazer o Zodicor, já tenho um só. Você faz a magia. Você faz a magia no Murin, tá? E aí você vê ele voltando a se mexer. Tá? E estava paralisado. Você está bem, Murin? Ah. Agora estou. Agora estou. Sinto alguma reação depois de. Meio orcs. Não. Só não dano, ó. Somente. Nenhum efeito retardado. Só que já dei. Só que eu não metei, eu sou retardado. É. Não faço isso. Não, o bicho. Filha da puta. Joga um D12. 6. Jogue mais um. São os dois olhinhos que você prendeu. 7. Sério, é um pouco. O que foi? A Midala morreu? Quer ver? É sono e encantamento. Os dois que tipo, é que a gente já tem proteção. Tá, ele avança na direção de vocês, ignorando os dois tentáculos que estão ali presos e arranca. O antebraço, assim, inteiro. Agora só tem 10. Fica pendurado lá no véu de rocha que a Toph criou. Tá? Fica pendurado e ele fica se debatendo, tá? A mão assim, virando assim, o olho na mão piscando e fica lá, constantemente se debatendo. Ele avança na direção de vocês. Tá? Vai pra cima da mãe. Tá? Mamãe! E passa pela mãe, pelo meio dela. Num abraço não acontece nada. E aí ele vira na direção de vocês, foca os olhos em vocês e começa a disparar raios, diversos raios em vocês. Vamos ver. Não gosta muito do céu. Morre quietinho. Vou disparar no raio nascer. Demora pra morrer. Tá bom. Griel, o que você fez? Em que sentido? Você sumiu. Mas você está aí. Sim. Você pode me localizar por meios mágicos. Você está. Hã? Só pode me localizar por meio mágico. Por meios mágicos só? É. Aparece uma cortina do lado na sala e tem os pés em uma só. É. E só localiza a mãe dele. Vai, pronto. Está escondido como? Não fala, estou escondido. Você está escondido. Não dá para ver. É. Só localiza a mãe dele, gente. Você acha ele? Tá peraí que eu vou dar um jeito nele já. Hã? Ele tá camuflado com o ambiente. Não, é outro. Então dá pra ver. Aí ele joga por isso. Vai acontecer. É Vanish? É. Mas seria a mesma coisa. Você se camuflou o ambiente e ninguém percebe você mais ali. É que fala que você tá no meio smart. Eu entendo. Nossa, é foda. Não, se é um kit fashion, um kit object, tudo mais. Tá. Ciere, cadê Ciere? Ciere, Murin, Lisbeth e Pata de Urso. Teste de destreza. Sempre pro destreza dos três. Sim. Então, depois na mente de todo mundo, tem que ir no caminho. É só se você cansar, ninguém tem que pode ver. Ah, eu jogo com vantagem. Eu tenho 11. Você tem 11 ou você falhou? Eles jogam com vantagem. Parece que o Pata de Urso também tem. Ah, Jeff, de fala que o Pata de Urso também tem isso. Mas eu não sei se nesse nível, que acho que tem, né? Opa, peraí, tá de rabos. O cara tá jogando D12. Vai falhar, eu acho. Ele deu que ele tirou 11. Quatro. Cara, pior que ele não tem isso. 4 dedos. Nossa. Ah, o Pata de Urso tirou 1. O D20 sumiu, velho. O Pata de Urso morreu. Possivelmente. Ele tem. Dependendo do level, ele tem. Isso aí ele tem sim, porque isso aí é. Oh, level... é, deixa eu ver. É aqui, ó. Level 2 ele tem. Level 2. O que isso aí faz? E dá tudo certo de destreza e joga com vontade. Se ele tá vendo o cara fazendo alguma coisa nele e é de destreza, ele joga. Então ele pode. Ele aí tira outro um, quer ver? Do bárbaro. Eu rolo pro bárbaro. Nível 2, senso de perigo. Então tá, ele falhou. Melhorou pra caralho. Pô, não é crítico. Não é morte. Pô, eu vou meter um contra espião nesse palco. 19, é um raio ou vários raios que ele tá jogando? Vários. Com certeza. 19 não, 20. É, teoricamente é o mesmo teste, então ou ele tá jogando tipo o mesmo raio todo mundo, ou é um raio. Ele sugou o som e saiu os vários. É um raio indo na sua direção. Contra-spell. Jeff, passei, tirei 20, eu acho. Que contra-spell? É, eu vou ter que dar essa porra. Ok. Já ouviu também o raio. Porque eu não consigo fazer essa porra, não é? Eu não sei se você joga alguma coisa ou não. Eu acho que não. Contra o espião. Você lembra de cabeça, Brad? Não, eu não lembro de preparar magia, não lembro. O jogador tenta encontrar uma criatura. Contém a magia alta. Se essa criatura for lançada no terceiro nível ou menor, a magia faz, não tem efeito. É um spell magic como que é. É, a mesma coisa de equipar magia. Sim, sim, sim, já achei. Quem quer ver se. Igual a 10 mais uma da magia. Faz um check de ability. Você tá usando isso como druida? Bruxa. Como bruxa. Então faz um teste, um check de ability de carisma. Grit é de carisma. Seu wisdom é baixo? É uma coisa. Carisma, entendi. Nossa, eu tenho 14. 14? É. 14, ok. Parece que eu tomei. É, até beleza, um relâmpago dispara da palma da mão na direção assim. Ai. Atinge ela em cheio. Vara o corpo dela, fica um brilho dourado assim no meio do peito dela, enquanto o relâmpago vara o corpo dela, sai nas costas dela e se divide. E volta. Vai um na Lisbeth, atinge ela em cheio, vai um pata de urso, atinge ele na cabeça e vai um morso. Bate no machado, tá, e resvala assim no morso, de leve. Se caiu, minha reação entra em fúria. Tá com dois resultados. É, que droga. Eu vou adicionar um D10. Eu vou adicionar um D10. Tá. Mas eu posso. Mas já foi. Vocês tomam. Mesmo assim. Acho que é só de saber se funcionou ou não. É de bruxo. É uma. Quem falhou no teste. Quem falhou no teste, toma então. Eu vou adicionar um D10 na minha rolagem, já que eu falei. Vai adicionar um D10 na sua rolagem? Eu vou. No seu. Não, no meu Spell Magic. Olha a cara dele de não. Por que não? Não vou deixar. Vai ser cruzado. Não vou deixar. Não vou deixar. Eu tenho direito. Você tem direito antes de anunciar o resultado, não? Não. Cadê? Eu tenho meus direitos. Eu tenho meus direitos. Ó, Luke. que habilidade que você tem, afinal de contas? É uma habilidade de bruxo. Ó, é o tipo porque eu sou infernal. Ó, é antes de saber o efeito. Não, pode ser tá teste depois de ver a rolagem inicial. Before, mas antes de ocorrer qualquer efeito. Então, o raio já atingiu você. Mas teoricamente, se eu sei que eu falhei, eu posso rolar. Mas já. Tipo, exatamente, você sabe que falhou. Então, eu posso rolar o D10. Não, já aconteceu o efeito. Você já viu o raio vindo na sua direção? Não, o raio já te varou. Você viu 14, você tem que ter intenção. Ponto 14 é baixo, eu não vou passar. Você resolveu fazer só depois que o raio te varou que você viu. Caralho, a parada é foda. Mas eu sei que eu falei, eu posso usar. Não, é que você falou. Você tem que ter intuição e você parou. Você tem que saber, você vai com a cabeça tipo... assim. Pô, 14 não, foi um valor baixo, eu vou falhar. Aí eu. Como chama o negócio? Como chama o negócio? É, pelo patrono do demônio. É do patrono do demônio. É. Sorte do obscuro, por exemplo. É, em português. Sorte do obscuro. É a mesma coisa do bardo, praticamente. Eu vou fazer. Ele não falou assim, ah, você vai tomar tanto dano. Ele dá rolagem porque ele tá encenando tudo. Isso que é legal? Ele dá rolagem. Eu já descrevi o efeito, né? Só não, o efeito é que vai bater em mim. Vai bater em mim, é óbvio. Você divertiu. Eu falo assim pra fazer isso. Toma seus dois de dano e cala a boca. Seus dois de dano e fica quieto. Você tá chorando por dois? Não, não vou voltar atrás. Primeiro por quê? Eu já descrevi o efeito. O efeito é um dano que eu vou tomar. O efeito não é. Eu já descrevi, eu estou descrevendo o efeito. Você me interrompeu na minha descrição. Ok, prossiga. Você me interrompeu na minha descrição. Você teve a ousadia pitulosa de me interromper na minha descrição. Claro, é um direito meu se eu posso rolar os dados e não tomar os dados. Só que por um outro motivo também. Quando você rolou os dados, deu um, alguns segundos, fiquei quietinho olhando. Dado, olha pra você, olha pro dado, olha pro grupo, olha pro dado, olha pra você. Esperando pra ver se você... Eu não tenho como saber se eu falei ou não. Pra, mas eu não sou obrigado a ter que informar. Mas, essa mas, é ideia, mas você então... tem que me falar, não. Porque senão eu não tenho porquê. É quando você vê a rolagem... Mas eu percebo, mas eu antes, não sei qual é a magia, antes de saber eu não tenho como saber se eu falei ou não. Você tem que ter intuição pro seu... Eu não tenho nenhuma informação. Você não pode saber se você falou ou não. Você tem que pensar, nossa, eu acho que eu falei, então eu vou... Você tem uma intuição. Pô, meu valor pra baixo, não vou passar. Não é pelo efeito. Você não sabe o resultado. Após você mas se é depois de eu saber o resultado. Não é, é depois óbvio. De você saber o resultado. Depois, é após você ver a rolagem. Depois do teste. Verdade, e antes de você saber o resultado. Eu saber o efeito. O resultado do efeito. Não, tipo, não é se posso saber o efeito. A top vai bater. Ela tirou 3. Eu vi que não vai acertar. Eu dou mais 10 pra ela pra acertar. Mas pode ser que mesmo assim não funcione. Mas eu acho que 13 é baixo. Ela não vai conseguir. Então eu vou dar mais 10 pra ela. Eu acho que não, mas. É o mesmo merda do meu amigo. Mas o negócio dele, ele sabe quanto é a CA do cara. Não. É questão é, não pode saber. É que eu não posso saber. Teoricamente, mas espero que teoricamente a gente sabe, gente. Ó, começando no sexto nível. A partir do sexto nível. Vai batendo. Exato, mas a gente sabe. Você pode chamar. Então por isso que ele tá, porque se ele não soubesse a CA, não sei. Você pode convocar o seu patrono pra alterar o seu destino em seu favor. Quando você faz um check de ability ou um save throw, você pode usar essa habilidade pra adicionar um D10 à sua rolagem. Você pode fazer isso após ver a rolagem inicial, mas antes de qualquer um dos efeitos da rolagem ocorrer. Tá me ouvindo? Não, né? Estou ouvindo. Entendeu? O Dispel Magic é alguma dessas coisas? Eu ainda não concordo, não vai adiantar você ler pra mim, eu não concordo. Todos que ela fez até agora ela podia ter feito isso. É, não, o Dispel Magic é Ability Check. Falta o Dispel também. Isso funciona no Save and Throw também. É, isso funciona no Save and Throw também. Porque o... Quase todas as vezes quando rolar um dedo. Só é ataque que não. Ability check. Ability check. E eu ganho, inclusive, bônus de meia consciência se eu fizer. Não, por isso não. Qual ability que usa? É o seu atributo de magia. No meu caso, é o seu carisma. Você tirou 10 na rolagem? Não, eu não rolei. Não vou rolar. Não, você tinha corpo no dado. Ah, no D10. Tirou 10. Vamos lá. O raio atinge você. Ele se, depois que ele atravessa você, ele se dispersa. Vai na Lisbeth, no Pata de Urso e no Muro. Tá? Atinge os três. Vocês veem aquele círculo dourado, aquele brilho, aquela mancha dourada se formando. O negócio atravessando eles três também. Tá? Só que depois disso ele não se expande. Cada um de vocês toma 68 pontos de dano. Você já está em fúria? Não, metade. Não, um quarto. Por causa da resistência. Ninguém passou no teste? E eu passei no teste. Certo. Então um quarto. Quem passou no teste? Só o Murray passou. Só o Murray? Só de vida, você vai tomar 15 de dano. O Peter Griffin no chão. Ah, é 17 a tomar de dano. Ah, dividido por 4. Isso. Não, 68 dividido por 4. Bom, esse foi o primeiro ataque do Beholder. Dividindo o valor de 4 por 4. Chain Lightning. Corrente de relâmpago já foi. Segundo ataque. Quem quer decidir o ataque do Beholder? Eu. Joga um D12. Não, eu que não jogo vou tomar. Você ficou por último. Eu não vou jogar no meu player que não vou tomar esse ataque. Deixa eu jogar. 2. Não, eu jogo. Você não tomou toque da morte? Eu paguei tanto aqui que tá. Alguém ia virar zumbi? Tá gastando a folha. 68 pelos 4 ou 68 individual? Não, individual. Oh. Corrente de relâmpago. Ah, velho, calma. Já tomei. O cara nem conhece as magias de cor. Mas é o único que tem esse efeito de espalhar. É a magia típica de MMA. Tá, a Murin tá na frente do cara. Murin está na frente do cara. Dispara no Murin. Murin, saving throw. Constituição. Ah, Constituição. Sugiro que você passe. Os caras cair. Isso a gente sempre podia. Acho que é pedra final. Só aí vai pegando todos. Deixa eu ver se eu tenho alguma vantagem. Uma das mãos, um dos braços dos tentáculos vai assim, ó, na direção do rosto do Mourinth. E aí a mão fecha, abre e dá um flash, um brilho intenso. É Kaioken. É Medusa. Kaioken. É maqueiro, né? 10, 15. 15. Ai, ok. Ai, doeu. Você está cego. Olha, top 2. A Toff está cega. A Toff está cega. Ah, não. Vai, Celerinho, joga um D12. D12? É. Beleza, já preparei uma ação já agora. É, tipo, 12. 12! Ai, ah. Gente, é o 2 raios. Por que não dá pra ela jogar? Né? Eu também sou mal. Eu ou ela, a gente que devia estar tirando isso. Vê pelas nossas iniciativas, né? Ó, a culpa é do Celerinho, tá? Podia ter cegado a cega, né? Mas eu sou tão ruim que pra dar benefício a ele, ah, não dá nada. A culpa é da cega. Aparece, a culpa é do Celerinho. Pô, cega, sai da parede, cara. Você tá andando aí, você não tá vendo, você tá voltando. Dani, sabe aquele sapo triste? Sim, você não sabe. Pela polícia, eu vi aqui. Ele não viu, né? Too much feelings, bro. Ele não viu o vídeo do Lujo. Ele não viu o vídeo. Ah, não. Do Lujo. Tá, vocês veem isso. Qual é a reação de vocês nisso tudo? Qual a reação? Qual a postura de vocês quando essas coisas vão acontecendo? Guilherme é cada vez mais escondido. Eu tampo minhas aspas. É. Tomar choque. Tomar choque. Parece que vamos ter que atacar. Okay. Agora você quer. Hã? Estou em chamas. Você está em chamas. Estou em chamas. Lisbeth? Nesse caso, você tem que ficar de tiro. Morin. Pode matar. Pode matar. Dá pra fazer. Não, fiz um brilho na minha frente. Eu sei que alguém na minha frente. Eu sei que alguém na minha frente. Em fúria. Em fúria. Tá, o Morin é a ameaça mais evidente. Fogo pelos humanos. Pelo da morte no Morin. Eu acho que é um ataque descuidado aqui. É? É. Desse jeito parece. Dedo da morte. Ah, dedo da morte. Eu só vou ter uma meia morte. Eu só vou ter uma meia morte. Eu não vou ter uma meia morte, Jeff. Eu não vou ter uma morte inteira. Não, não. Você passou até a 7. 45 pontos de dano. Necrótico. 45? 45. Fúria, você reduz. Analisando esse estilo de combate, Dev, quando é só o inimigo, é, a gente tem desvantagem. Como assim? Ah, é? É, porque eu, tipo, se o Beholder fosse no meio da gente, da galera, aí ah, eu poderia curar depois, não, mas ele faz tudo já, destrói, e aí às vezes, quando tem um inimigo, eu sinto que acho que a gente fica em desvantagem. Eu concordo. Precisa analisar depois, né, Dev? Eu concordo. Às vezes é melhor sair depois. Né? Eu concordo com isso. Poderia fazer, ah, então eu não vou agir na vez do grupo, vou agir depois da vez do cara. Por exemplo, eu fiz. Vida na mesma! Eu fiz a ilusão, certo? Uhum. Mas aí se ele tivesse atacado, porque eu era um dos últimos, ele atacou, ah, então eu vou curar. Em vez de fazer a ilusão, eu teria curado. Tá, vamos lá. Essa rodada 2 a gente vai na ordem de iniciativa normal, esquece a ideia. A ideia pareceu muito interessante no papel. Mas se provou falha. Não, tipo, mas pra um inimigo só. Tem mais trabalho, eu acho que muito vocês. O cara perde ação, perde. Não sei, mas sua observação foi contundente. Foi boa observação. Posso fazer outra observação? 23, né? Pode. É que suporte sempre tem que ter esse resultado. Ele anda. Ele anda. Quanto que ele anda, cara? Seu quarto. Então fica aí, só. Anda um montão. E vai cercando o grupo. Dali agora ele tá numa posição boa, cercando todos vocês. Ou a gente cercando. É. Toff. Oi. Vamos lá na iniciativa agora. Morin, você tá cego, você não esboça nenhuma reação? Nada? Tá chutando na chucha. Ele fala assim. Ele na minha frente. Ele acha ainda que tá de frente com o inimigo. Não, a intuição é, tipo, o inimigo. Tá, ok. Então a cena que vocês veem é o seguinte: o Morin tá lá. Em fúria pro Beholder. É, ele aponta assim, ó, queima a roupa, assim, ó. daquele flash assim, que clareia a caverna inteira e o Morgoth continua do mesmo jeito. Não muda nada no cenário. Essa porrada eu grito. Murray, sei, sim, é cheio de um inimigo. Use seu faro. Mas como é que você sabe que ele tá cego? Não, tipo, ele tá batendo instantaneamente. O cara tá batendo atrás dele. Acho que nem a Dof faria isso. Jeff, tô pior, viu? Frenes. É. Ai, que legal. Sabe o que é legal? Ele não tá vendo nenhum agora inimigo. Ele vai conseguir ver o inimigo. Ele não vê nenhum inimigo. Sabe o que é legal? A gente não machucou o cara nem pouco ainda. A gente não atacou o cara. Tudo bem, vamos atacar. Tá certo. Tá certo. Ok, Maureen. Passa sua vez. Não, o Toff. Mas aquele modo é mais interpretativo. É legal. É mais interpretativo. Minha intenção era isso. Fazer uma coisa... Porra, essa. É um muro batendo. Pra dar mais liberdade pra você, mas eu concordo com você. Droga, pessoal! Eu não consegui segurar ele muito tempo. Eu vou tentar tirar mais tentáculos. Eu carrego as espadas com despedaçar. Deve atirar o cara, tá? Pulo, sai correndo, pulo nele de novo. Tento decepar mais tentáculos. Ok. Só que aí eu uso desmembrar. Não, aquele tá ali. Não, é. Não é desmembrar. Desarmar. Desarmar. Ah, joga, se você tirar crítico, você decide mais tempo. Vai lembrar, tentáculo dele. Só crítico? Só crítico. Nem com o despedaçar? Nem com o despedaçar. Ah, então vamos resolver desmembrar ele. É que é muito difícil desmembrar. É. Desmembrar não é desmembrar, é tipo, não, inutilizar. Entendeu? Sim. Joga crítico. Mesmo assim. Ó, entenda a gravidade dos fatos. Volta esse dado. Entenda a gravidade dos fatos. Você tá lutando contra um cara. E aí você quer desarmar o cara. Você faz assim, tuc, a espada do cara cai no chão. O cara está indefeso. Não, o cara dá um soco no seu nariz e te desmaia. E no turno seguinte ele pega a espada dele de volta. Tá? Aí você está lutando com o cara. E o cara está lá. Com a espada na sua frente. Tá? E aí você... ou um mago fazendo magia ou o Beholder com os tentáculos dele. Você, eu quero desarmar o cara. Eu quero tirar a arma do cara. Você vai fazer tuc. E aí o tentáculo do cara vai cair no chão, o braço do cara vai cair no chão. Como o cara vai pegar o braço? É. Tipo, fudeu, acabou. O cara não vai pegar o braço, colocar de volta e continuar te socando o nariz. Tá, mas a gravidade é totalmente diferente. Então a dificuldade. Tá, só que a distância você está colocando ela num ponto mais elevado. Desarmar. Pode deixar a mãozinha ou o tentáculo? Desarmar não é necessariamente arrancar, decepar. Posso quebrar o braço dele e tentar fazer isso aqui. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa que você não quer. Mas não pode deixar tontinho? Teoricamente, você está querendo usar a mesma habilidade para fazer uma coisa muito melhor do que ela já faria. Exato. Por isso que eu estou usando o despedaçar justamente para me auxiliar nisso, entendeu? O despedaçar tem mais a ver com o som. Ele baixa e o som vai vibrando. É. Você quer ainda utilizar um tentáculo dele? Dois. Dois? É, tô com velocidade. É mais. Nossa, mais velocidade. Nossa, isso é interessante. O que eu poderia fazer? Eu tenho despedaçar. Esfera cromática. Olha aqui. Ácido. Você faz com despedaçar. Tá. Tá. E aí eu vou fazer um save de constituição pra ele. Se ele falhar nesse save de constituição, se conseguir concluir o ataque, e ele falhar no save de constituição. O muro bateu na pedra, já falei, né? Deixa. E ele falhar no save de constituição, eu vou desabilitar os dois tentáculos por uma rodada. Seria o desarme, caiu a espada no chão, pega a espada na outra rodada. Uma rodada sem utilizar. Só que você pode. Chuta o tentáculo dele, chuta o tentáculo. Chuta o saco dele, chuta o saco dele. O episódio tem saco? Não sei, mas chuta. Só tem o. T4, T8. Inspiração básica. Deixa eu ver se ele tá tentando resistir seu ataque. Aí o que eu faço? Joga magia. Você vai falar o que pra ele? Relaxa agora? Tá. 11, 19. Traz a armadura. Acertou. Agora eu vou. Traz a armadura do cara e acertou. Posso fazer pra... 7, 15. 15. Segundo ataque, né? Tá. Errou. Mas com os meus mais 4. Não, tem destreza, nada a ver. Errei. Só acertei o primeiro, que é o carregado. Só o primeiro. 5, 6, 7. Ok, você vai correndo, salta, né? Não, aí você desfere aquela chuva, aquele trovão de golpes, né? Calma aí. Três golpes erra, mas o que tá carregado acerta em cheio na base de um dos tentáculos, tá? E descarrega a magia. Rola dano. Nessa hora que eu falo assim, tá enferrujada a daga dele, seu trouxa. E aí vai tirar 8 dos. Nossa, tá enferrujado dele. Fala uma coisa pra mim, isso é efeito mental? Eu acho que é. Então não esquece. Mas deixa eu ver, acho que é. Vê aí. Deixa eu ver o que que fala. Vê a descrição desse efeito. Eu preciso saber se vai afetá-lo ou não. Mas aí a ilusão também é efeito mental, né? Hã? A ilusão é efeito mental também. Ah, a ilusão é sensorial também, né? É, antes de tudo. Porque fica, tem um negócio que aparece ali realmente, né? 33, então. 33. Entendi. Tá meio ruim de mira. Como é que tá o... Quanto que é metade disso? Tá bem, por quê? Não, tomou 3. Ah, é, tomou 68. Tá ruim? Tem 15, 16. 16, né? Então vou rolar um save de constituição dele com metade, 10 ou metade, que for maior. Como se fosse um teste de concentração. Você aprende a usar a sua rima para distrair, confundir ou bater na consciência da pessoa. A criatura é imune se ela não puder te ouvir ou se ela for imune a encantamento, a enfeitiçada. Enfeitiçada, charmed. Então não funciona. Okay. Ele é imune a charmed. Mas eu gastei mesmo assim. Beleza. Tá. Você faz o... Como é que é o nome disso? A zoeira. A bravata, a zoeira. A zoeira. É. E nem ele sequer dá bola pra você, não, nem se vira na sua direção pra te dar atenção, nada. Tá. É. Rola aberto. Vai tirar 2, não dá. Né? Rola aberto. Tirar 20, rapaz. Tirar 1. 2. 4. 4. Opa, 2, 2, 2. O dobro que você falou, só pra calar sua boca. Tá, vou dar meu ataque bônus. Falhei. Lembra que tem. Passei. Teste de destreza lá. Não pra derrubar a daga. Tirei 1. 20 natural. Tirei 1. Ah, você tirou 1. Aí eu vi de novo. Tirei 20, passei normal. Ok, tá. Ele gritou, gritou, se ele derrubou a daga. Gritei é o erro, tá ligado? Gritou. Eu derrubei, mas acertei. Derrubou a daga, ele foi lá, pegou ela assim, ó. É. Ficar todo bem. É. É o que eu queria fazer. Tá. Joga de 12. O que você fez? Não cola aí, sem 9. 9. No próximo turno dele. Eu não tenho raio 9. Até o final do próximo turno dele, não pode usar o 9. O Rafa quer a minha. Isso não inclui ação lendária? Não tem. Inclui lendária. Ação lendária. Então, não até o final do próximo turno dele, ele não pode mais usar. Magia. Ah, tá. Não. Ele vai ficar um turno sem. Perdeu uma vez. Sim, tá. Então isso aplica nas ações lendárias. Entendeu? Aplica. Sim. Ele não consegue usar aquele raio. Sim, nas ações lendárias. Bom, um dos raios, um dos braços, assim, tofa certo aqui com tudo, o braço cai assim pra trás. Tá? E aí ele fica o tempo todo, ó, tentando se erguer assim e vai mexendo os dedos como se ele tentasse se agarrar em alguma coisa, escalar alguma coisa. Pessoal, eu ganhei tempo pra gente. Eu não utilizei um tentáculo dele. Você fala, ó. Porra, garotinha! Murray! Tá bem ferido, viu, Jeff? E vai correndo. Hã? Ele tá bem ferido. Pata de urso? Tá extremamente ferido. Extremamente ferido? Ele vai pra ajudar o Murray. Só que antes dele chegar pra ajudar o Murray, um dos tentáculos se vira na direção da porta, mas ele dispara um raio. Joga, Ariel. D12. Ele não é mesmo. Que novo, né, velho? 10. 10. O seu 9. Errou! Chain Lighting. Outra? Agora você pode dissipar. Save de destreza. Dissipe, dissipe. É o quê? É outro, mas já dissipei. Joga a sua reação. Eu acho que eu passei, velho. É ainda. Outro turno. É, não vai meter meu próximo. É. Porque tá vindo outro rainho. Quanto? 20. Ah, você passou, pelo menos. 22. Não, tomo nada, evasão. Errou! Você passa, você toma. Passa, você toma metade. Muito bom. Tá, bom. Tá, vamos ver quem que eu vou acertar agora. Você só anda 18º nível. Tem o Murin, tem o Pata de Urso, não. Tem a Ciere, tem a Lisbeth também. 15º. Próximo nível. Ok. Então vou jogar um D4. Pegou. Quanto faz? Né? Quantos que pega isso aí? Ele tem que acertar primeiro, eu acho. Tem que acertar um desse um pra todo segundo, segundo, o alcance do relâmpido é 32 metros, cara. É longe pra caramba. Quer saber exato, eu falo pra vocês. Tinha um like. 150 feet. É bastante. É bastante. São 30 metros só. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Murin. 1, 2, 3, 4. Eu rolo de novo. Siri. 1, 2. Vai cair um de novo. 1, 2, 3, 4. O mais óbvio, né? Tá, rola save de. Destreza pros três, então. Fez essa ordem, o raio, que é a ordem que o raio faria. É o mais óbvio, né? Vai zum. O raio, aquele relâmpago vai com tudo assim na Toff. A Toff sente a temperatura e ela se esquiva assim, girando. Conforme ela vai girando, o roupão dela, o kimono que ela veste, vai se agitando no ar, atinge o kimono e é meio como se rebatesse no kimono e voltasse em vocês três. Vai rodando, vai 21, meio dano. 21 de espada. 21? Um quarto de dano. Opa, peraí, você está cego. Rola com desvantagem. Rerola. Rerola, rerola normal. Uma pata de urso com vantagem, né? Rerola normal. 15. Quanto? Tirou um! Ai! Joga de novo, seu pitoso. Bom, eu não revelei a dificuldade pra vocês ainda, eu não vou revelar. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, tá, se vocês acham que foram ruim. Eu tô sem reação. É, tão sem reação. É, tô sem reação. Eu quero tentar puxar o tentáculo dele pra evitar o dano de um. Puxar a carga do tentáculo, tipo, laçar com a corrente, puxando a carga do que seria fatal, sei lá, o pato de urso. Se o pato de urso tá morrendo. Todos estão morrendo. Não, o quarto de urso tá mais debilitado. Mas é que posso tentar ajudar. Saiu de um raio só, saiu de você e foi pra outra pessoa. Na frente do raio. Continua. Na frente do raio, protege alguém? São quatro raios, são um raio só. Não, eu vou usar pra rebater e amplificar. Faz o fio terra, né, ó. Oi? Puxa o raio pra você. Delícia, hein? Fica só no chão com o raio pro chão. Esse serelinho. Aí tá lá o teu. Cara, eu vou fazer igual no Jovem Nerd, vou estampar o negócio. Ele relâmpago em você, ele vai seguir a sua extensão. Esse é o celeirinho. Foi uma pessoa, pegou no chão. Põe um laço e dá com essa espada. É. Mas é eficaz do que Capitão Anel. Eu acho que é muito rápido pra ele colocar. Não, é muito rápido, mas vai que, né? Ele tenta, vai que consegue. É, são os heróis. Sim. É o mais fácil. Você quer proteger? Um eu deixo você proteger. Um eu deixo você proteger com a sua reação. Tá, eu vou proteger o pata. O pata? Tá, mas perto de... Então joga o escudo e faz o seu teste de destreza, gastando sua reação. A Rafa, o lobinho ali tá com 19 de vida. Mas você já colocou o dano, você vai tomar ainda ou não? Não. Se for mesmo o dano, vai ser 60. Ele vai tomar metade, 30, ele vai cair. Vocês querem saber o dano? São 10 de 8. Ele cai, mas depois ele volta e eu posso pegar. Ele volta com o de vida sem berserk. Deixa ele cair. E por lógica ele tá mais perto, o quarto adversário. Ele volta com o de vida sem berserk e sem enxergar. Teste de destreza. Mas ele volta sem berserk. Destreza. Já consegue. Se você passar o quarto adversário, você vai tomar metade. O amarelo vai tirar a zica. Ou não, né? Os dois são ruins. Quanto você tirou? Ele vai tomar dano inteiro. Quanto você tirou? Quanto você tirou no dado? Um. Nossa. Pode rerolar. Ah, sim, não vale. Um dedo bom. Alguém me dá um dedo bom. Pra fazer o que eu der. Esse aqui vai ser sucesso. Vai, Rafa, confia na força. Pam, pam. Me ajuda. 19. 20. Mais 20. Mais um. Ok. O relâmpago reflete na. Rebate na capa da Toff, voa na direção de vocês. No mesmo instante que você joga o escudo e grita: defenda o pata de urso! O escudo paira na frente do pata de urso. E o negócio resvala assim no escudo. E pega só de raspão no pata de urso e se dissipa depois. Calma aí, de raspão? Posso falar uma coisa? Fudeu. Ele vai cair no caiu. É, porque ele pegou de raspão. Ele caiu. Mas ele não morre. Ele vai cair no Mas ele não morre. Ele não morre, ele morre. Ele cheia. 6. Tem que tirar o dobro da vida dele, não tem? Não. Tem que tirar o que ele tem atual, tem mais a vida. O que ele tem atual, mais a vida. 10 de 8 não faz isso. Tem que tirar 10 de 8 não faz isso. Quanto é a vida dele? 82. Pronto, só isso aí. 10 de 8 não faz isso? Espera aí que eu vou rolar aqui, vamos ver. Não, isso aí. Não consegue, só isso, não consegue. 96 de dano. Dá pra matar? Não. Não. Palhaço. Olha, 10 de 8. E 10 de 8 é 96. É, tá falando. Mas não mata do mesmo jeito. Pode ter mão peluda e conta direito, pra fazer isso. Tá, vou rolar o dano aqui. Não adianta rachar o senhorzinho, não. Eu daria 96 de dano em 10 de 8 fácil. Se eu tivesse dano, eu falei de certo. É que aumenta os fixos, né? Não os dados. Daria, não daria? Então, pronto. Tá feito. É, dá pra dar 96 de dano e... Caralho, mas o bicho é chato, hein? Mas geralmente esse bicho aí não tem bônus, assim. Não é ainda tô com foi baixo agora. 49. 49. Foi baixo. Caiu? Higher Dent? Volta um? Yeah, não. Não, volta todos. Falta de não. Provavelmente eu caí. 14. Eu vou pegar agora pra gente. Era 3 pessoas mais 5. Quem? E o restante de vocês, como estão? Bem, você. Eu tô mal. Você tá mal? Tô mal. Só de 50. Você tá mal? Você tomou pancada? Tomei. Ela tomou o último Team Lightning dele. Ah, 68. Ah, 68, só. Já tô tomando 2 só. E aí o pata de urso pisava ao chão antes de concluir o seu ataque. Eu tô por 1, já. Dramaticamente. Você tá por 1? Tô por 1. Beleza. Droga, você tá por 1. Zerei. Zerou. Ah, tá. Ele voltou a 1. Ele zerou e voltou a 1. Ah, então tá ok. Então o que vocês veem é o Murren. Depois desse relâmpago no meio do peito dele, o Murren arfando, extremamente cansado. Exausto. Ô, Murren, tá pro lado errado, cara. Tá. Novo, virado pro lado errado, isso. Certo. Tá, depois do pata de urso. Serenim ou se ele? Se ele. Que pata de urso? Não é mesmo pata de urso? É, é o pata de urso. Foi a Toff. A Toff. E quando que é a sua iniciativa, meu bem? Depois a... Não, a sua iniciativa é 17. 17. Você tá aí. O pata de urso tirou 20. Incrivelmente, o pata de urso tirou você. É você e depois eu. Tem quanto de destreza? Eu? Mais 2. Eu tenho mais 3. E a sua ação, obviamente, vai ser fugir, né, Griel? Não, vai ser fugir. Como sempre. 19, 17. Ah, ok. Tem um dos dois. Ah, eu achei, eu achei que ele tava lendo errado lá, mas pode vai ser ele. Vai ser Lerim. Eu tenho mais destreza. Tem mais destreza? Tem mais 3. Tem mais 3. Deixa o menino. Deixa o menino. Eu falo, gente, enfeitiçar eu acho que não vai dar certo. Ele não me ouve, minha magia não funciona. Então a gente vai ter que apelar. Agora vamos apelar. A gente vai apelar agora. Vai, chama a Calmir, chama a Calmir. Nossa, eu tô me sentindo tão inútil. De qualquer jeito, era melhor ter deixado o raio atingir. A gente ter gastado o ponto herói. A gente vai apelar. Ah, você não sabia. Poderia ter matado ele se eu tiro bem nos dados, por exemplo. Quantos pontos de vida pra Durst tem? Matar, 60? 82. 82. Mais 14? Tinha que tirar 96. É, não mataria numa rodada. Mas eu acho que a sua ação foi muito boa. Rendeu XP pra você. Joga aí. Eu trago o XP pelo ponto-herói. Vou ter que apelar. Você nossa, ainda é um beholder em fase de formação. Vire um bebê. Come morte. Ele vai virar um bebê. Vai ficar um bebê estranho pra caralho. Sabe aquele bebê de formação? Ou se for só besta, sei lá, vira um lobinho. Tem do Belmont também, né? Não é do pai a Ah, mas aquela criatura grotesca. Não tem restrição. Eu acho que é só besta que pode virar. Qual? A viagem de Tigre. Você pode virar um lobinho. Um bebê gigante. O que é um lobinho? Lobinho você tem um caterpillar cocum aí? Um bebê normal. Que da hora. Mas que fala. É porque, tipo, agora você meio fica um tempo sem basicamente sem agir. Isso aí pode bater nele, dar uma porrada bem grande. Mas se você me transformar num lobinho, eu não vou querer bater nele. Essa pode transformar em besta. Eu não tenho. Eu tô brincando! Não, você não tá, não. Não tá, não tá. Seria se é um bicho do inimigo. Ai, que lobinho meu! Você fez com a pet da bruxa. Não é a pet da bruxa. O que é, então? É o familiar da bruxa. Não é o familiar da bruxa. A gente já sabe que não é. Ele não deu errado. Ele é o experimento mais certo que tem. Pra bruxa deu errado. Ele não obedece a bruxa. Ele não obedece a bruxa. Mas quem disse que foi a bruxa que fez ele? Se volta pra gente. Até agora só ela que faz igual isso aqui. Mas todos os delas são imperfeitos. Alguma hora tinha que aprender. Ele não. Se fosse assim... Ela fez um beholder igual, né? Não, mas só enquanto ela tá tentando fazer um beholder. Isso é um valor imperfeito? Mas já é uma evolução dos outros. Eu Vai transformar ele no quê? É uma fera que precisa ser, né? É fera. Então vai ser. Vai ser uma aranha. É um bicho repugnante, você não. Não vai querer lutar. É, você não vai querer, tipo, ai, uma aranha, que bonitinho. Repugnante pra você, vai. É, repugnante pra você. Não duvida, não. Lembra que essa é a doida que mata um monte de coisa. Eu só posso transformar em. Aí não protege a floresta. Todos né? Elas gostam. Mas só agora que ela começou a ter 30% de druida e começou a adotar os bichinhos. Então transforma em barato. Qualquer um odeia barato. Não. Qualquer um odeia. Aí, qualquer. Deixa eu checar, fechei o cara de você novo. Podia transformá-la em algo que não tivesse tipo 8 patas pra ele substituir pelos raios. Ele não pode ser magia. Não? Acho que não. Eu acho que pode. O destino de vocês está aqui. Opa! O destino dele está aqui. Você vai virar um bicho. Você vai virar um bicho. Tira 6 desse save and throw. Isso funciona? Isso é mental? É do clone. Ah! Isso é mental. É mesmo. Então, isso vai funcionar. É charm, né? É. É save de sabedoria, né? Eu não sei se é sabedoria ou construção. Sabedoria. Sabedoria? Eu acho que é sabedoria. Checa aí. Joga aí que eu vou ver. Calma, olha primeiro. Não, não, olha primeiro. Ó. Aí você fala o bônus pra gente calcular. Ah, joga! E a gente diz que você soma o seu bônus, depois soma o bônus. Fala velho. O bônus pra gente saber se o D20 vai ser o mesmo. Não, não. Não. Quero que ele olhe. Isso. Porque se eu jogar pensando que é uma coisa e der um resultado e ele falar que é outra coisa, eu vou ser obrigado a jogar. Porque aí eu teria que tirar outro número no dado. É o quê? Metamorfose? Eu vou tirar o número que eu preciso. Polimorfose. É, metamorfose. Polimorfose. Sabedoria. Sabedoria. Ok. Jogue. Falhou, falhou, falhou, falhou. 3. Oh, quinô, quinô, quinô. Quinô. Quinô sim, quinô sim. Quinô não acerta. Ô, vai trabalhar a cega. O Beholder desaparece. Ah, ele não pode gastar magia. O Beholder desaparece. No lugar dele vocês veem uma aranha. Uma aranha aqui. Tinha, né? Mas eu tenho uma aqui. Ele, além de desaparecer, eu não estou usando nada com os irmãos. Não estou usando nada com os irmãos. E aparece uma aranha. Uma caranguejeira, uma tarântula no chão. Ah, vocês querem ir embora ou vocês querem derrotar? Temos tá, você quer temos um minuto pra decidir. Por que vocês estão aqui? Depois elas vão chamar de novo do bicho. É, eu tô perguntando. Ela me roda, é só eu tô perguntando. Tá pisando? Tô pisando nela. Era isso que eu ia fazer. É, todo mundo vai. Mas nós vamos na ordem de iniciativa, presumo. É. Ok, você tá pisando de que forma, Toff? Quando pisam, volta. Desgraça! Tô dando um pisão como se eu estivesse levantando o chão mesmo. Puro ódio. Tá pulando a aranha. Tá, faça o seu melhor ataque contra a aranha. Aí eu tirar um. Não, não precisa jogar dano de. Só dano. Só dano. Você acertou. De como que eu dou dano de pisão? Dá dano, seu melhor ataque. Desarmado. Você é um monge. Ou uma monga. Monja. Tá, 3, 6, 7. No pisão. 7 no pisão. Por favor, fala que ele não tem 7 de vida, por favor. Tem 7 de vida. Claro que tem, uma aranha. Uma aranha tem 1 de vida, né? Não. Acho que tem 0 de vida. É isso que eu não queria que você fizesse. Ok. A tua foi a aranha. Agora eu vou matar seu beholder. Exato. E aí? Falta o beholder. Save de destreza. Para atacar? Não! Não! Se você bater nele e matar, ele volta a ser o que era. Tem que ser de uma vez. Por isso que eu perguntei, vocês querem ir embora ou vocês querem bater no bicho? Mano, é inimigo, tá matando. Ah, eu não sabia, mano. Falava pra você. Ficou vulnerável, ataque da oportunidade. Beholder de novo. Você tá no ímpeto pela batalha, você sabe a criatura que tá ali. Você transformou, ela tá inofensiva, você vai matar. Muito bom, muito bom, muito bom. Bônus de XP pela ação da Toca. É o que é. Save destreza. Eu também não sabia, não. Tá, 14, 21, 22. Beleza, você não caiu pra trás. Cresce aquela bola de carne imensa assim, que joga pra trás, você cai habilmente em pé no chão, tá? E ele reconhece imediatamente vocês de novo e volta a atacar. Aprendemos hoje que não podemos matar a Ah, tá, eu olho pra todas as direções, não preciso jogar de 8, nada. O que eu vou atacar agora? Só lendário? Outra lendária? Eu duvido. Outra lendária? Eu duvido, ó, foi eu que se transformei. Ei, aqui, você não viu a gente ainda? É que ele não fica com raivinha. Não, eu sei que não fica com raivinha. Ele só ficou um pouquinho emocionadinho por causa da mãe, né? Não, o Rafael que criou a mãe. Você fez isso? Ei, eu tô aqui? Aí, tudo bem, então vou atacar o Théo. Eu tenho 150 aqui. E quem mais queria rolar um D12 pra ver o ataque? O Ariel. Eu também. Então joga. Eu sou ruim. Tem 3 ataques, 6 podem jogar. E tira o 12. Isso é o quê? Não tem isso. São 12. E são dois. São dois. É só o 9. O 2 eu tenho ainda? Fazendo sim, o 2 eu tenho. Já usei essa. Não, assim não lembro. O 2 é cegueira. 2 é cegueira. Foi na outra rodada que eu deixei o Murin cego. Não, foi nessa que eu deixei o Murin cego, né? Foi. Então joga de novo. Já gastou esse raio. Ele faz assim, ó. Falei que eu sou bom? 2. Ah, de novo. Joga de novo. Se sair outro 2, você vai ficar cego. 6. Ele não tem mais o 6. Ele não tem mais o 6, joga de novo. Vocês não querem reduzir isso pra um D10, não sei? É, eu falei que eu sou bom. Agora. 10. Tem que refazer todos os 10. Números. Ah, 10 é ruim. 10. Já usou também, Chain Light. Você quer parar com essa merda? Pra ele não usar mais nada, ele ficou 11. 11 não usou. Ah, agora. Ai. Foi isso. Foi o Levioso. Mas então, eu achei que ele. Acertando o que ele já usou, ele ia ficar sem fazer nada. Não, não. Ele ia ter que usar. Já pensou que da hora? Ele usa um raio com qualquer coisa. De qualquer forma. É, porque seu 3, 2? 3, 2, 3. Goodbye. Lembra a proteção contra a morte. Ele tem desvantagem em ataque. Se for desintegrar essa ação. Enfeitiçar também. Save de constituição. É, você que faz, se não puder. Não é veneno. Não usa os poderes de anão. 8 mais 12. 5. 4. É mais 4, 12, desculpa. Então, ah, claro que é. Não, tá bom. O despertador dele vai tocar. Então, você tá pulando aqui, me acerta aqui, me acerta aqui, me acerta aqui. Dispara aquele raio. Seu bom não foi aquele. Esverdear na sua direção, atinge você assim na altura do pescoço na hora que você pula. E aí você cai no chão. Sentindo o ar faltar no seu peito. Modificador de carisma. Né? Sentindo uma zonzeira, como se seu coração fosse parando de bater. E aí você vai vendo, seu corpo vai ficando atordoado, letárgico, você olha, a cor da sua pele vai mudando, vai ficando cinza, e você fica completamente paralisado. Vocês olham pro Theo e vocês veem ele lá parado, olhando com temor pra ele próprio, e o corpo dele inteiro cinza, petrificando. Ele tirou 16, tá bom? Sim. Valeu. É porque é 12, mas esqueceram de somar o bônus da batalha. Isso foi pra 16, mas ainda não deu. Comigo só acerta ataque de constituição. Ou eu fico doente, eu não sei o quê. Não, eu acertei nele também, que ele tem um bônus. Ele já ficou perto da arte e entra. Bônus é. Mas é qualquer Ok, então ele está petrificando. Ele fiquei paralisado. Foi isso aí que ele usou em mim? Não, senão ele não poderia usar. Uma restauração maior. Foi outra coisa, foi uma habilidade. Foi outro raio. Fiquei paralisado. Aí quem tem restauração maior está petrificando. Exato. Tipo, você ficou parado só. Ele tá ficando quebrando. Eu não tomei dano também, né? Mas só tomou isso. Não tomou dano. Só tomou isso que agora. Ele já dá good bye pro combate. Vai virar stall todo nem eu. Agora é assim. O que aconteceu com você? Agora eu Tem como acontecer isso mesmo com proteção? Então, vocês notam, o Theo ainda consegue ele se mexer. Mas tem uma rigidez no corpo dele. É ele que faz o teste. Que denota que ele vai virar pedra em instantes. Tá? Vocês têm que dar um jeito de fazer alguma coisa com urgência. Ok. Quem que tinha feito ação? O Celerim, né? Ciere, você. Eu estou em chamas, né? Sim, você está em chamas. Ok. Foguinho. Faísca. Faísca. Vai esquecendo. De novo. De novo. Eu, em chamas, vou Johnny Blaze. Virar um urso polar. Você vai morrer. Calor, urso polar não vale calor. Eu tô falando de vocês. você vai emagrecer rapidinho. Vou virar um urso polar. Em chamas. Em chamas. Continua, prossiga. Não tem qual problema. Não, continua. Acho que você tá fazendo só que ele não queria que você fizesse. Ele queria que você fizesse uma outra ação. Mas continua. E vou usar a magia secar nele. O quê? Secar. Vai deixar o bicho magro? É, tá muito gordinho. Qual que é o nome dessa magia? Secar. O que ela faz? Seca. Seca. Seca. Nutrição. Faça um save and throw. de... Ele tava na página. Ela vai dar um dano gigantesco nele. Ah, é a magia de... É dano necrótico, não é? Sim. Ah, eu sei qual magia que é. Faça um saving throw de constituição. Agora eu constituição de boa. Alguém vai mais aqui? Ah, eu imagino que seja de boa pra ele. É, é que eu conheço ela como Murchar, não como Serial. É, as traduções estão... Como não tem uma tradução oficial ainda, cada um faz a sua. O negócio é controverso, cada um faz a sua. Isso é mesmo. Aquela coisa de gelo seco que passa na veruca. Serve de constituição? Sim. Vê se ele passa moleza. Vai tomar só metade. Ou ele pode tirar dois no dado. Acho que esse aí ele tá confundindo ele com uma verrugona, né, gigante. Nossa, 22. Falhou. Se ele passa fácil. Ela tá ligando só. Ela tá dando um legalzinho até. Só pro gol. É, 8 deu 8. Tá bom, Capitão, sossega. Tira 8 em tudo, tá? Vai lá pra dentro, vai. Você viu que se fosse árvore, ele daria dano máximo? Sim. Não, se for tipo ente, alguma coisa assim, ele faz com desvantagem. E se for um ente querido? Ele tava dando máximo na árvore. Se for uma árvore comum, mas for um ente. É, e se for um ente que você tem afinidade com ele? Se for um ente querido. 10, 22. Capitão, ó, chamando lá dentro. O rabo faz todo sentido, né? O rabo dele mesmo que faz todo sentido, né? Uma bruxa meia dúvida fazendo secar no ar. Faz todo sentido, né? Não, em forma de urso polar em chamas. 41. Não, o dano total é 41. Porque parece que minha vida não é infinita, né? Parou. Parou. Era meu primeiro dano que vocês causam nele. Aham. Não foi bem, não. Na hora que tinha saído ali, a gente matou ele pra ele voltar. Vamos bater nele assim, de novo. Não, ele tomou 6 de dano. Como assim, primeiro dano? E os que eu dei? É, ele deu 7. Ele deu 7, não? Ah, é, tá certo. Não, eu dei 33 de dano nele com a espada. É verdade, por causa da guerra. Por causa da espada. É. Sim, sim. Ele tirou 33. E mais os 6 de dano quando ele tava na família da Isso. E tirou o. 2 centavos. Não, mas 3, o 6 de dano, acho que você deu quanto de dano? Deu 6, né? Ele deu 7, 1 na aranha, 6 de aranha. Mas quando o tentáculo dele só tem ele enxerga? Ele tem um monte de rosto. É, ele, não, tem, ele tem vários rostos assim no corpo. Que tá no tentáculo. Se eu for lá, ficou lá ainda. Isso. Ele ficou lá na rocha. Tá vivo ainda, tá se mexendo lá vivo. Mas eu não sei se ele consegue com a. Coisa bizarríssima. Acabou? Tá. Você atinge ele em cheio. O rosto dele vai murchando, secando as criancinhas. Eles omitindo aquele grito tenebroso de novo. Tá? E os tentáculos assim se contorcendo de dor. Tá? Tá longe de morrer ainda. Vai andar, fazer alguma coisa? Vai fazer nada? Não. Não tem necessidade. Meu filho, o que você está fazendo? Seus amigos estão morrendo. Ah, você quer o Griel? Griel. Você tem que ajudá-los, meu filho. Por que você está aqui? Por que esse medo? Deixa. Você está tremendo, meu filho. Salve sua vida. Puxa. Vou calar o cara. Você é muito arco no mundo. Ô, Jeff. Ajude-os. Puxa. Eu vou vir aqui. Meu Deus. Pá. Nele. A varinha de cura. Brachate. Ah, pô. Dá um brachate nele. Só. Qual que é a cura? Varinha. Vamos quantos? É um D4. Gasta todas as cargas. Gasta todas as cargas. Vai gastar todas? É. Tá. Cada carga cura 1D8 mais 8. Então quantas não é tem? A palavra de cura. Hum? Então não é a palavra de cura. Não é de nível 1. Mais 8? Não. É o varinha de curar ferimentos. É curar ferimentos. Curar ferimentos, não. Cara. É 1D8. É um mais 8. Não, não é mais 8. Seria mais, mais alguma coisa. Não, não é 1D8 também não. É curar ferimentos. Curar ferimentos é 1D8. Não, D4? Não, é palavra de cura. Um D4 plus. Eu gostei muito dos dados. Aí 10 deu 8 pra ele tirar. Sim, não. Não, 4 de 8. Não é que joga. Ele tá vendo um bônus, né? Acho que tá dando um número de cargas. Eu não sei o que ele tá falando. Eu tô jogando os dados. Cargas, tem um D6 mais 1. Tem 7 cargas. Recupera um D6 mais 1 por nascer do sol. Exato. Cura um D8 mais 3 por carga. Então jogar 7 cargas. 7 cargas. Caraca! Um 7 de 8 mais 21. Mais 21, né? Mais 21. É 25. Vai fazer só isso, Gabriel? 26, não. Não, hoje tem. 26, 33. 39. 41. Mais 3 cargas. Não, mais 2 cargas. 47. Vou pegar pouco. 51 de vida. 51 de vida? O cara tá. Okay. E Jeff? Sumiu de novo. Uhum. Como você faz isso? Ação bônus. Como você faz isso? Não descreve exatamente não como fala. Que é. Nossa, eu quero entender isso agora. Deita no chão. Deita no chão. É, eu dei. Pegar a página. Eu encosto pra ele. Subiu. Ele é o Batman. Eu virei o Batman. Eu sou a noite. Pá. Não, o Batman não faz isso, cara. Nem o Jiraiya consegue fazer isso. Fala, pode esconder isso. Isso não tem nada a ver com o Naruto. Chama desaparecer a plena vista, Jeff. É exatamente o que eu quis fazer agora. A plena vista, cara, porra. Você quis fazer isso só pra zoar, né? Da puta. É, nível 14, desaparecer. Deixa eu ver a descrição que eles dão aqui. Lê aí. Isso é do arquétipo? É, não, é do... Ranger. Aqui fala, dessa 14 nível você pode usar ação esconder como uma bônus action no seu turno. Você não pode... É, ainda... Não. Começando no décimo nível, você pode gastar. Ah, não, você tá falando décimo quarto. É, são 14. Décimo quarto. Ele pode usar raid como bônus action. Aí você tem que ver como que o raid funciona. É, tá, deu teste de esconder. É, teste de esconder, sim. Você faz teste de furtividade. Stealth. Login pode esconder. 16. O cara tem que passar a percepção 16 pra te encontrar. Fala disso no 14. Tá aí. Vanish. É por isso que os monstros lendários. Eu fico mais branco? Uma ação lendária que é fazer um teste de percepção. Você ia achar os caras que estão invisíveis, essas coisas. É bizarro, né? Não, mas são um teste. Não, olha, ó, você entendeu tudo errado, ó. Você pode usar raid como ação de raid como uma bonus action no seu turno. Ou seja, você pode se esconder como bonus action e não como uma ação. E se esconder, especialmente durante o combate, é considerado uma ação. Sim. Tá? Se você fizer isso, você não pode ser rastreado. Sim. Por meios não mágicos, a menos que você decida deixar rastro. Sim. Não pode ser rastreado. Isso não é que você não pode ser encontrado. Sim, pode ser encontrado por meios mágicos. Não, ele pode te perceber, mas ele não pode falar, nossa, ele foi andando pra cá, é aqui. Entendeu? Não pode ser rastreado, você não deixa rastro. Só meios mágicos podem ser utilizados para rastrear. Já fudeu de novo? Você dá pra fazer. Você vai se esconder então? Vai tentar se esconder? Sim, 16. 16, tá? Então todo mundo joga um teste de percepção contra a dificuldade 16. Passei. Eu tenho 20 natural. 20 natural? Eu tenho 19. 8 mais 18. 8 mais 18? 18, passou. Você enxergou ele. Eu começo que estou certo, estou sentindo o cheiro dele. 17. 17? Não, todo mundo vai enxergar. O Beholder. É, Perception. O Beholder joga com vantagem, né? Por quê? Porque tem 1 bilhão de olhos. Ué, daí, mas eles são infantis. Ou seja, curiosos. E veem coisas que as pessoas adultas não conseguem ver. Então, raio, só o que você falou isso aí. Toma um raio, só o que você falou isso aí. É isso, meu. Vou meter um raio nela só de raiva agora. Vai ser uma terceira ação nela. 19. Eu tenho um bônus gigante a observar, né? Foda-se você, Rafa. Eu quero que o bicho não me veja. Bom, onde você se escondeu, Griel? Tem uma reentrância aqui na parede, quando eu vou entrar atrás dela. É, tá tudo zoado da parede. Você vai ali, se encolhe na reentrância da parede, e aí você vê todo mundo olhando pra você conforme você passa correndo. Né? E os olhos do Beholder focando todos em você também ali. Você não tá me vendo, você não vai me acertar nem que você queira, tá? Você falou isso. Falei. Agora vai atacar aí o problema. Não vai atacar. Já que me viu... Não vai atacar o cara caído na frente esse dele. Stout. Não, ele é imune charmed, ele não vai atacar você. Vai mas ainda não vai molhar nervoso. Vai sim, é um alvo móvel ali. Nossa, ali provocante, ele vai mirar, foca todos os raios no Griel. Terceira ação lendária dele. Agora tem que passar um jack de destreza. Alguém quer jogar um D12? Quem não jogou ainda? Eu não joguei. Tira 12. Muito A, né? Deixa a D jogar agora. Tira 12 dele. 3. 3. Você tá de sacanagem. 3 é novo ainda. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso. Griel, joga o quê? Você vai fazer um save, eu acho, de constituição. Cara, não tem sabedoria nessa porra. Eu queria tanto que tivesse um chego de sabedoria. Até 9 metros? Até 9 metros. Constituição, você... Constituição? Ela é só a sabedoria, não esquece. Constituição. Não, dela é qualquer setor. Só a sabedoria. Falei umas 5 vezes pra você, velho. Eu perguntei, eu falei, não, é só a sabedoria. É só a sabedoria. Não, mas depois... Ela dá um bom de carisma. É só o banquete. Ela dá um bom de carisma. Ela tem uma aura de proteção que dá bom de carisma. Sim, botar todos os saving throws. Bom de carisma em todos os saving throws. É sério que em todos, essa porra? Todos. Meu Deus. Vamos começar a somar 4, é paladino. Deus. Paladino é foda. Sabedoria é só o banquete do tempo. Joga aí só 1+4. Nossa. É Constituição. Paladino é roubado. Constituição. Tira 1. 14. 14? Ô, bagulho. Olha o ponteiroi que tem ali, ó. Pode somar um D6. Olha a mão passando pelo ponteiroi. Você quer ver o efeito? Não, mas 6 eu acho que não é o suficiente. Acho que aí, passa depende. Com 18. Depende se a sua foto de fé é perturbadora ou não. Eu tô com 14. É que eu acho que é. Eu acho que bom! Eu acho que é 20. Um raio atinge o peito do Briel. Que ele fala, não vai me acertar. Foi igual eu. É tipo, passa, todo mundo que chama se fode, né? E eu que falei, tá, tem nem minha. E aí vocês veem algo curioso acontecendo com o Briel. Você não vai me acertar nem se quiser, né? Ele fica pequenininho. Ou seja, meu Stealth me tira pra caralho agora. Ele ficou metade do tamanho dele. Vai tirar. Ele virou um Helfling. Agora ele virou uma fadinha. Agora eu tenho bônus de Stealth, quero nem saber. Vamos utilizar pra ver. Real, você quer tomar isso aqui? É do monstro. É só reduzir. Você vai pro mundo. Assim. O Grial tá desse tamanho assim, ó. Uma criancinha élfica. Ah, não diminuiu o tamanho ou. Tudo. Vai tudo, você encolheu. Ai, mas. Você tudo que você tem com você. Ah, tudo encolhe junto? Não, tudo encolhe. Senão você é matar o arco. É que vou encolher um negócio e virar criança é outro. Não, você encolheu. Ah, tá. Sim, tudo encolhe. Fica tudo ajustado. Ó, até o final da magia, você tem desvantagem nos testes de força e nos saving throws de força. Mudou tanto. Você tem um D4 a menos. Suas armas também se reduzem e o dano causado por elas é reduzido em um D4. Mas o dano pode ser reduzido abaixo de um ponto de dano. Ah, um você vai dar. Então, beleza, você dá uma flecha pra uma agulha. Um de dano. Agora eu tenho bônus com um de dano. Stealth agora, né? Bom, Murin. Cego. Tá. Você sente que a criatura se deslocou e foi pra trás de você. Você sabe. Você não sabe exatamente onde ela tá, mas você sabe que ela foi pra trás de você. Yeah, eu vou usar a minha habilidade pra mim. Retornar fôlego. Não curar, né? Tá ferrado aí, né? É, sim. Nosso clérigo está paralisado. Nosso clérigo vai virar pedra, fudeu, hein? Sabe o que é pior? Eu acho que só ele tem restauração maior. Vocês estão pegando. Mas é só ele que pode usar! Foda-se. Não, eu posso usar isso. Você pode usar? Posso. Overgood. Como assim? Eu como barra poderia fazer essa maior. Como assim? Você não tem a magia divinada. Mas tem na sua lista. Vê que é do invisível, não tem vantagem. Não tem mais extinção de magia divina e arcana. Não, esse que não, isso que eu não fiz era escola de mago. O mago pode usar tudo agora. Jeff, cheiro na sala, qual que é o cheiro da sala? Very forte. Não. Cheiro de tender, né, na sala. Tem até uma rena pegando fogo. Tem aí. Cheiro de sangue. Rena é seu nariz. Mãe, sutil. Nariz. Sente cheiro de umidade. De humildade. Sente cheiro de umidade, de água. Água não, né? Mas de rocha úmida. Terra úmida. sente cheiro de podre. Carne podre. Podre? É. Não consigo identificar de onde está vindo? Carne podre? Pra frente. Adiante. E atrás um pouco também. Traz mais forte, mas na frente você sente mais forte. Eu vou me concentrar e pedir para meus guardiões me guiarem. Em especial o louco que eu vou tentar me transformar. É, não, que tem que matar. Ok, o que mais? Praticamente isso. Depois para cima. Ah. Quero deixar meu faro mais apurado. Ok, então você vai gastar sua ação e concentração. Boa. Sim, mas depois eu vou usar. Pulso de ação pra ter a minha ação de novo. Nossa, foi só o pulso de ação. Devolve os pontos. Pulsão. Não, se eu conseguir fazer o que eu quero. Se você conseguir me transformar. Tem tudo esse detalhe. Então você se concentrar por enquanto. É. Tá, vez. Você se concentra. Joga um teste de sabedoria. Seguir, uma ability check. Hã? Ability check. Então não joga uma normal. Eu já sou 17, muito bom. Tá, você fecha os olhos, tudo continua escuro. E aí você se concentra e chama pelos seus guardiões. E você ouve a voz deles. Guardiões, igual nesse momento que eu não posso ver. Atrás de você. Dois passos atrás de você. Aí vira à direita, vira mais à direita, vira mais. Aí, faça um retorno e ande dois passos. A direita. A sua direita, não? Tá, direita. Vou mover. Vou virar. Seguindo as instruções. Você virou pela direita? Vou falar pelo lobisomem pra ele emprestar o poder dele e pra ele me transformar. Não, empresta aí. Cube, faz favor. Que é? Aquele seu bom pôr de lá, que é? Que é crime. Perdão. Sou meu pai. Ô, Vi, você tá errando todos os. É, quero virar um lobinho. Quero virar um cachorrinho. Quero virar um lobinho no Crepúsculo. Por enquanto é isso que eu viro, né? O que exatamente você fala pra ele? Eu quero ouvir a frase. Eu não pensei nisso agora. Então pensa rápido, você tá então na batalha. Então pensa rápido. Você tem 5 segundos. Me ajudar a derrotar a criatura. Me guiar na batalha. Vai, bate, você consegue. Vai. É o que eles respondem. Não, não assim também, né, Jeff? Não, te ajudar como? Não consigo formular uma frase mais. Diga o que você quer. Ei, eu sou o guardião. Ai, desculpa. Diga o que você quer. Hoje passou o seu filme, olha isso dos guardiões. Amanhã. Sério? É amanhã. É amanhã em tela quente. Amanhã em tela quente, é verdade. O quê? Ele me ajude. É a origem dos guardiões. Parece que não, né? Digo. Nossa, digo o que você quer. Claro que eu já vi ele vezes. Então, enxergar como fala. Tem Netflix. Você já viu? Eu não tenho. Mas eu preciso de um somente. Meus amigos já estão em perigo. A gente é pobre, não parece. É. Eu baixo mas a internet. Mas vocês não são nem os alguém transformar. Usa Netflix, mas sem o quê? Os outros, não. Vixe, alguém transformar. Vida, é. Você quer o meu poder, então? Sim. Na nossa tem bastante poder. Eu sou um nesse momento. Talvez. E você fará o que eu pedir? Então temos um trato. Ok, Murray, você virou um louco. Eu trato com fantasma, eu trato com demo, eu trato com louco. Imagina o cara que vende mais de uma alma, sendo que ele só tem uma. Tá certo, o plano é esse, velho. Faz quando ninguém pegar a alma dele, é dele aí. Eu vou perder pra que eu quiser, mas você quer minha alma? Vai lá, falta lá no lobinho lá. Não, os caras vão chegar e vão falar, galera, fodeu. Todo mundo tá pensando, vamos fazer um bingo. É, ele morreu, chega assim com o nego. Porra, vem pegar a alma minha. Ele vem pra mim. Não, ele vai fazer uma guerra pra minha alma. Ele vai ter um campeonato, então ele vai ser um torneio das trevas pela um alma do Murray. Com cada um de nós. Não tem problema. Mas todo mundo vai querer tentar o tempo inteiro. Aí tem que dividir os dias da semana, porque ela tá não vai sabe gostar. Que é paz, também tem um gigante nessa porra aqui. Uma pedra, acabou o torneio. Né? Novo, ou o filho dele reza e coloca ele no arco. tem lobo gigante aqui! Na verdade, foi seu pai que colocou. Não, não tem. Não tem lobo gigante? Não tem lobo atroz? Não tem lobo atroz? Acho que foi tanto usar que ele entrou. Eu vou ter que criar. Meu pai foi preso. Sinto que eu queria virar essas coisas e não tem como virar. Pessoal, mais cedo no arco. Não, não tá bom. Eu vou ter que criar um lobo gigante. Quem pôs a minha mãe no meio do arco? Você. Eu acho que meu pai tinha feito isso. Meu pai é tão cuzão, eu sou. É diferente. É, realmente, abandonou todo mundo lá e fez. Se continuar feia a coisa assim. Mas ele é pudim, mano. Perdendo minha pensão no negócio desse. Que sacanagem, não tem lobo. Não tem, só tem lobo pequeno. Não tem. Ah, ele quer virar lobo? Ele quer virar werewolf? Tem que virar werewolf. Tem aí, não tem? Você dá confiança, capitão? Capitão! Gigante, sossega. Não, falou. No momento sossega. Eu não consigo me transformar num lobisomem completo. Você deixa ele vai subir aí no seu colo. Provavelmente só vou conseguir fazer isso, eu acho, vai dar décima lua. Que ele falou. Porque ele vai ter o poder total dele. E você vai tentar matar todo mundo. Sinceramente, ele vai tomar. Ok, eu vou criar aqui de improviso então. Peraí, então vamos pegar a versão. Não, é fazer. Não, tipo, a partir do momento que ele foi. Pode ser alterado, né? Pode depois de uma análise mais detalhada. Mas ele não pode voltar apenas. Mas agora o Morin vira um lobito. Cego. Cego. Vocês viram o Murray virando, urrando pro Beholder, e ele começa a se contorcer, cai de quatro patas no chão e vai crescendo, crescendo, crescendo e transforma um lobo gigantesco. E vocês veem, olham nos olhos do Murray e vocês veem que eles estão brancos, sem pupilas. Cego. Onde está a tomaturgia para deixar ele curado? Que cor? Fábio é um de São. Ele é preto. É onde está preto. O olho. O olho. Ah, o olho dele. Não, não pode não. Coloque no saco. Tá, temporariamente. Temporariamente. Aumenta 2 na sua força e 2 na sua classe de armadura. Eu falei pra você? Qual que ele tá aí? Capitão! Mais 2 da classe de armadura? Capitão! Folgado! Desce daí, é feio! Vem cá na sua cadeira! Vem aqui! Vai! Pronto, fica aí na sua! Folgado! Temporariamente isso! Depois vou analisar direitinho! Tá, você tem um ataque de mordida! Um ataque de mordida! 2d8 mais sua força. Você pode agarrar com as garras também. Pode fazer os 3 ataques numa rodada só, tá? Com as garras você dá como se fosse um bote assim. As garras 2d6 mais sua força. Esse bônus se aumentou na. 2d6 não, 2d8 na mordida e 1d8 na força. Na modificador esse mais 2 de força, o que você deu? Tá, saindo sua chave aqui do Zé. Só deixa eu falar aqui que eu vou fazer. Eu já vou já. Deu 6 horas, você vai lá, Dé. Então diga a sua ação. Faça. Eu queria dar o meu ataque com a minha espada, usar a punição cegante, que é uma ação bônus, e usar uma fichinha pra ver se conseguia fazer a aura de alguém com várias horas, seria interessante. Tu faz. Deixa eu dar meu ataque. Eu queria usar Divine Smite 2d8. Qual que é o d8? De quem? Ah, só vou acertar, né? Nossa, olha. Tá com confiança, hein, Dê? Certo essa porra desse vídeo. Ele morre, não tem um banho. Coloca você pra cortar, gente. Não, eu não tenho. Não pegou. É talento isso, mano. Não, é do guerreiro. Você quer? Mais um, né? Não, não. Aqui não. Amanhã sim. Hoje não. Ontem sim. Ontem sim. Amanhã sim. Sim. Vocês descansaram. Hoje não. Se for um dano, essa é a cura que tiver com cura aí. Olha esse dado, que é um chapado. Lembra que eu posso dar uma ideia, tá? É. As suas armas são boas? Tem aqui no outro RPG. Quanto foi a segunda? Segundo foi... Usa o bagulho. Por que 9? Não, mas é minha força. Tô 2? Não, mas você tirou com a 5. No dado foi 9. Os caras na frente. Ah, eu sou mais 4. Você acertou os dois. Acertou os dois ataques. Só tá, deixa eu dar agora o dano. 4. 10. É 3D8 de Vini Smite. Você tem 8 anos de Vini Smite. É verdade, tem mais 8 um. Bônus. 18. Agora o ataque da espada aqui é... 10 com duas mãos. Como eu tô com escudo? Tá com escudo, vai ser um D8, então. Um D8. Mais 2D6 de fogo, mais um D8 radiante por ser paladina. Ah, mais 2D8 agora, né? Um 2D8. Então, o Vini Smite já conta esse D8. Não, é outra coisa. 18 mais 6. Isso é nos ataques normais. Então, é o improviso de Vini Smite, não é? Não. Não? Ela já tem isso. Não sei o nome. Porque ela falou, é 2D8 de Vini Smite. Não, falei, é 3 para o jogo de Vini Smite. Na verdade, depende do slot que ela gasta também, né? Não, o mínimo é 3D8. O mínimo é 3. Segundo slot. Então é 4. Segundo slot é 3. Produção divina aprimorada. Sempre que você acertar a criatura com uma... Pô, você vai falar inglês, ela não vai saber, velho. Não, mas eu falei pro Jeff saber qual que é. Ah, tá. Ela gastou isso, um D8 a mais. 2D8. Mas aqui é... Não, não tá na minha. Sim, mas não conta com a magia, então você acertar o ataque. Sim, tipo, ela falou, vou gastar de Vini Smite, eu falei. Então, o mínimo é 3D8, já assim, já tô contando isso. Agora falta... Segundo ataque. Jogou o D4, né? Falta um D4. Mas deu quanto? Sem mínima ideia, perdi as contas. Ó, deu 18 nos 3D8, mais 2, 20. Tive, tava 24. Tinha 24. Então, 24. Tá. Mas rolou mais 2 dados que você falou o resultado. Eu também, eu não vi, eu tava forçando com o Vitor. Joga de novo, filha. Joga de novo. Fale mais alto que voltar. Isso, 28. Não, 24, 25. Ah. 25, ok. Mais 2 necróticos, 27. Não, 27. Mais a força. Mais a força são as 4. Mais 5. Mais 5? 2. Você não usou o negócio semelhante? Ah, já foi, né? Não, ainda não. Ele está dando da espada. Então, está dando da espada. Então, são 32, né? Deixa eu ver qual que é o dano do ataque segundo. Só se me é normaliza. Se ela for maior, tem uma coisinha para voltar. E agora eu jogo o segundo ataque também, né? Segundo ataque, você vai gastar o Divine Smite também? Não. Na verdade, não nem pode ter gastado esse Divine Smite, porque ela tava querendo fazer o novo cegante e depois mas é a hora da pureza. Tipo, ela tá fazendo 3 coisas, tá ligado? Mas o Divine Smite não gasta ação. Ela só gasta o slot e faz. Não dá certo. Não, eu não vou usar no segundo, não. Não vai usar no segundo? Não. Vou dar um ataque dele, da espada normal. Que são. Um de 8 mais 2 de 6. Só 6 dados ali. Como é isso? Agora foi metade ali do bicho. Só demorou 3 dados. É porque ninguém bateu. Foi. Porque a gente tentou fazer primeiro aquele esquema lá e deu errado. Mais um de 8. Não, não é que eu tava esquema. Tá sendo o primeiro turno nosso e ninguém bateu. Eu não bato faz um tempo. Mais um de 4. Não, eu parei de superar 4 e bateu. É porque no primeiro a gente tem. Não, bato faz um tempo. E tem a punição segunda. Ele conseguiu paralisar metade do grupo. Tipo, aí ele me paralisou. Aí ele falou: não ataca, que eu não sei o quê. Ninguém resolveu atacar. Todo mundo ficou parado esperando. Mas enquanto isso, a gente foi tomando dano. Mas não esperando nada com ele. Mais 32. Por isso que a gente não deu dano. Não acabou de combater. Entendeu? Não, eu não tô falando que você não ataca. Não é questão disso. É que você, primeiro ação, suplou, galera. A gente não sabe o quê. Não bate, não ataca. A iniciativa mudou. Não, mas deu na mesma. Não dá na mesma. Eu não ataco. Não, você, tipo, não fez a coisa, mas os cristais. Bom, Usou condição cegante. É. Tá, sem de constituição. Eu tava querendo falar, não ataque. Verde. Só ataque tá com o primeiro dado. 15. Passou. Mas 17? Não, 15 no dado, mas é. Como é save de construção, tem bastante. Tem mais 4 no mundo. Então a Lisbeth ela vai pra cima dele. Ao mesmo tempo que o Murin vai. Murin, essa é a sua ação também. Continua a sua ação também. Tá, eu vou usar o pulso de ação e. Então, 2d8 mordida, 1d8 cada garra. Sim, então, vou dar mais a força cada um. A Lisbeth bate ao mesmo tempo que o Murin bate. Tá? Conforme ela dá o golpe, primeiro golpe, a espada brilha, abre um talho imenso no monstro. Ela gira a espada assim na mão, segundo golpe, ela vai e bate assim com tudo. Entre os tentáculos dele, assim no centro de gravidade dele, no centro dele, tá? Rasga um dos rostos de criança que tem ali. E conforme ela vai puxando a espada vai emitindo um brilho cegante. Um brilho muito forte. Clareia toda a caverna, mas não ofusca vocês. Tá? Vocês veem um monstro assim, encolhendo os tentáculos dele. Tá? Retraindo todos os tentáculos, os rostos, fechando os olhos assim. Tá? Ante aquele brilho, aquele clarão que a Lisbeth emite com o golpe dela. Tá? Infelizmente ele não fica cego. E tem a aura de pureza já. A aura de pureza. A aura de pureza. Mas isso vai curar, né? Não, na verdade ela é uma energia purificante que irradia o jogador com uma aura de 18 metros de raio. Até o término da magia, a aura se move com o jogador e permanece concentradamente. Cada criatura não hostilária, incluindo o jogador, não pode ficar doente, tem resistência a dano de veneno e tem desvantagem no teste de resistência contra efeitos que causam qualquer dessas condições. Cego, encantado, surdo, assustado, paralisado, envenenado e atordoado. Cego, encantado, surdo, assustado, paralisado, envenenado e atordoado. E atordoado. Só. Ô, Beholder, agora eu quero que você. Ou seja, vocês têm vantagem em todos esses testes. Bom, peraí. Não, quer gastar um ponto heróico? É mais. Se gastar um ponto heróico, o Murin rerola o teste dele agora. Que teste? Tudo bem que ele ficou cego. Deixa ele cego. Mas ele já foi cego já. Mas ele faz os testes pela rodada. Esse jogo tá bom. Não é encantamento, não. Não sei. Tá, ataque. Eu acertei uma mordida. Isso aqui eu errei, esse aqui eu. Mas acho que é transmutação. O que vocês acham? Pega. Não sei, pera um pouquinho. Não. Eu acho que ele não faz teste toda rodada. Você não sei se é de eterno. É a ideia? Não, é. Mas eu acho que uma de concentração, não é? Não. Não, ele repete o teste no final dos turnos dele, não é necessário. Que droga. Não é necessário, né? Essas coisas que dão de boa, se você quiser ir, então. 23, só isso. Só isso. Eu vou lá em casa já também. Também. Prende os cachorros só, pra ficar mais tranquilo. Vai com eles então, amor, e não prende os cachorros. Hã? Vai com eles e não prende o cachorro. Mas o Jefferson vai e volta. Vamos deixar eles presos. Rodrigo, eu vou dar um rumo na sua cara. Eu prendo os cachorros. Você vai, volta, fecha direitinho. Nossa, que magia roubada. Mas assim que eu senti uma dor. Pra todo mundo. Todos vocês. Todos os testes. Se for contra essas condições aí, vocês falam que são doentes. Se queimar, encantado, surdo, amedrontado, paralisado, envenenado e incapacitado. Todos esses testes a gente faz com vontade. Você acha que eu acredito em você? Com certeza. Por quê? Porque parece que se eu for doente, ter resistente a dano de dano. Talvez já tenha sido um dia. Hoje não. Hoje o RPG está aí pra isso. Para suprir mais. Vamos pegar essa magia. Infinitas! Nossa, flecha acende também, mano. Mas eles sempre têm. Dá pra duelar com o celular. Pra quem como eu não tenho a versão paga, às vezes não tem as duelas. Porque era só uma. Tem vida nisso? Hã? Tem vida nisso? Mas ele calcula aqui, tá. O cara fez a aventura. Cara, se eu passo. Você fechou o duelo. Não, foi a gente. Cara, o problema que a Dinha ganhou é o problema é que a gente acaba perdendo nossos inimigos, mano. Não, aí eu tô 3 vezes. Isso é foda. Aí ele calcula. Eu só não passei, só fiz um grupo. Ele se pergunta por grupo, vê quem tá defendendo e quem atacando. É da hora. Não, foi bom ler pra fazer isso. Imagina, né? Essa programador também. Nossa, hoje no Esporte Espetacular, agora do Pedro do filme, passou um negócio lá na Inglaterra. Uma escola do sabre de luz, por exemplo. Que bosta, os caras projetaram, fizeram uma ideia tipo a espada. Todo é um ponto ótimo. Tipo, acho que não sei se o negócio de luz dela de acrílico. Tem é que botar num LED bem no cabo da espada. Uma de LED. Ah, elas projetam e tem um negócio de microfone. Como um então, produz o som da espada. Então, quando o cara. É, mano, acho que tem que ver esse negócio aí. Tipo, tem até campeonato mundial disso daí, velho. Tem até campeonato mundial disso aí. Vamos, calma. Na verdade é mais. Meu ataque. Seu ataque, ataque. Eu ataquei, tirei num 23. Numa garra errei, na outra garra 18. Não, mas não é um ataque para as duas garras? Você acertou a mordida. São três ataques. São três ataques, então. Não, é dois ataques, são dois ataques. Três? Eu tenho duas garras? Mordida, duas garras. Sim, mas é o mesmo ataque que você joga. Não, é só pelo menos em todo animal é assim. Todo animal, tipo, se é uma garra. Se atacar com a mão, ou com é um ataque, exato. Lê aqui. Mas eu posso escolher atacar com a garra ou com a mão, então, tipo, não quer dizer necessariamente eu posso atacar com os três, sou obrigado a atacar com os três. Porque tá em inglês. Tá escrito aí, ó. It has three attacks. Two or three claws, one with bite. Mas isso aí é o quê? Eu só acertei a mordida. Três ataques, uma mordida, duas garras. Mas isso aí é o quê? É um dragão, mas bem mais feito. Ele tem dois braços. Isso aí é um dragão, isso aí não é uma besta comum. Isso aí não é uma besta quadrada. Mas ele não é uma besta comum, é um Wurm. Exato, é uma besta comum. Não, porque uma besta. Ok, acertou sua mordida. Não, é? Não, a gente é menor. Do que é do Wurm? Ah, depende. Não, acho que é igual. Não é pra tirar um 20, né? Você tá vendo quem é mais besta? Então, 7 mais 6. Você consegue ser uma druida, né? Hã? Você é uma druida? Consegue transformar em várias bestas. Você é mais besta. Teoricamente não, porque tipo, ele já é besta normal, ele vira outra besta, então ele é besta quadrada. Nem precisa tirar um 20 agora, né? Não. Um 19, né? Exato. Carlos, tá me decepcionando, hein, Carlos? Você já foi melhor aí, velho, nesse do RPGzinho. Mas é só todos os guardiões foi da hora. Você pula e pega assim, ó. As patas passam assim, resvalando nele. Não consegue rasgar o couro dele, tá? Mas você pega por baixo, assim, com as presas, morde, vai chacoalhando assim, arranca um naco de carne grande assim, junto com um dos rostos de criança ali. Tá ferindo. O Gobi ainda tá criação, o cara não virou um. Bom, a Lívia já fez a ação dela. Eu não tenho cara. Eu agora é o Theon. Vamos curar, né, gente? E depois é o Monstrengo. Eu posso pegar. Consigo tirar menos do Theon na iniciativa? Parabéns pra ele. Não é, porque mudou, né? Não, ele tinha feito teste antes já. Ah, mas você fez um negócio pra ferrar ele também. É verdade, que não funcionaria, né? Agora já foi. É, eu não sabia, você também não sabia depois. Não lembrei. Bom. Gente, eu tenho um defeito, sério. Sério? Um. Aí não vale, David. Ele sempre falou que ele nunca tinha defeito. Eu tenho um defeito sério. Fico muito preocupado em escrever as coisas legais pra vocês e acabo esquecendo de usar as habilidades do monstro. Mas isso é muito bom pra nós. Continua com esse defeito. Não vou continuar. Vou começar a corrigir a partir de agora. Vou começar a rolar. Ok, restaurante. Jogador. Conseguiu usar em você mesmo? Ô filho do cabrão, pare de fazer isso! Eu não virei pedra ainda, né? Ah, tá. Não vai tabela de progressão. E agora a instalação vem lá. Não. Virtude é. Não, não, não, é só do livro. É do livro, só do livro. É. Olha, tem um cara que deixou pra ele. O cara fez isso e deixou mais fácil. É, frente pra ele. Sim. O Alice tem que ali também. Sim, eu posso, tipo, fazer pegar o livro, ler esse tudo. Isso aí, isso masturba. Cegueira. Vantagem, né? Cegueira. Vantagem. Cara, eu tô com vontade. Tá enxergando de novo. Ah. Aí começou a. É por essa. Nossa, tem um monstro. Porra, é essa. Eu não paro enxergando. Não, é, eu não tô enxergando, de repente vi uma bola de carne gigante, achou que fosse a lua. Eita, aí, ó, certinho! Era isso aí mesmo. E eu? Uma bola de carne assim, ele pediu escolhendo. Não é verdade. Bola de carne, tamanho da sua diâmetro seu. Théo, curou quanto? Peraí, tô vendo. É, só a barra de coisa que é. Vai, deixa eu dar pra massa. Vamos dar nossa. Eu três, não tem pra. Até nível 10, o cara só tem tipo 2 mil dias. Agora o cara deixa eu me transformar num lobisomem mesmo. Ele dá muito mais dano que o normal. Sim, mas tipo, mais alto. Não, mas já peguei. Só isso, tu curou? Só. Mas vai ser 6 pessoas aqui, ó. Ah, sim, 8 de 6 pessoas. Ah, são 8 pontos. Não 2, ok. Conta quanto para esse maluco? Nascer um som. Você nascer dois sol no dia e carrega duas vezes. Não, pra ser só diferente por dia, porque as pessoas às 5 horas da manhã. Não, vou ver os cinzas aí, caramba. Não, sim, eu não vi. Eu ignorei isso. Agora foi por dia, aí só 24 horas após o dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, todo mundo menos. Dia 1 ele carrega, dia 2 ele também carrega. Eu tô foda. Sim, não tá ferido? Mas não precisa ser 24 horas. Noite são funções. Você recarrega a noite, você quer recarregar a noite. Dá pra passar a cura de novo? Isso eu acho muito bom. Tem, Zé? Dá pra passar a cura aqui pra outra? Mas é o cinto. É como assim? Tipo, curando às vezes um e curando uma vez. Mas. Não tem 6, não tem 6. Tem 3 de estudo fodamente. Você pode curar um deles meia vez. Como assim meia vez? Uma vez e meia ou duas vezes. Uma vez e meia, duas vezes. Uma vez e meia, duas vezes. Uma vez e meia, eu quero curar 3. Duas vezes, pode ser? Vai 3.8, Rafa? Não. Tipo, foi na metade, entendeu? Sabe? 3 duas vezes? É. Porque são 6 pessoas. Só 3 são felizes. Pode. Só 3 são felizes. Pode ser? Então foram 16. Não, é só um ponto só. Quem tá mais feliz? O você, né? Eu acho que é mais um negócio é recuperar uma carga. Eu tô mais de novo, eu me curar. Só recupera no. Amanhecer do sol. Só no outro dia agora. O Deloitte serve pra fazer essas coisas, pra quebrar a regra, né, porra? Pô, vocês são surdos, hein? Não, mas é. Eu não sou que você é só barba, mas só precisa pegar uma. 16? Por que você quer usar. Não, verdade, não vou usar. Não. Não, usar o ponto direito. Então, é isso. Ok. Dá um Beholder. Deixa eu ver se é ponto heróico, vai. Você não me xingou porque eu guardei aqui. Curei 8 e 9. Bom. Não, curou mais 8. 16? Não. Curou. Calma, eu curei 8 mil mesmo. Mais 8. Mais 8. No final dele, volta, desse turno, volta o raio número 9. 17. Onde, filho da puta? Eu tenho 3 ataques pra fazer. Quem que eu vou atacar agora? Ó, ataca o que tem asa lá, ó. Eu tô aqui na frente dele. Ô, Jeff, aumenta o meu céu alguma coisa pra ser menorzinho ou não? O que que muda de ser menor? Eu acho que nada, pra falar a verdade. Agora você diminuiu o dano. Você carrega menos peso. Porque não faz sentido, porque diminuiu a força, diminuiu as coisas, por que aumentava? Sim, eu também não. Não, é um debuff, não é uma coisa balança. Não, você falou que até o Hobbit, por exemplo, ele. Mas tá, sim, você mas pode você andar no mesmo local que uma pessoa. Você pode andar e atacar no mesmo local que uma outra pessoa maior esteja. Você não tem. Você não gasta o dobro de movimento pra andar. Você pode se esconder no. Nas costas do próprio inimigo que você tá enfrentando, por exemplo. Entre as pernas dele. Calma aí. Ele não consegue te ver. Eu ainda não devolvi pra ele de bicha capa, né? Vou ficar verde. Vou ficar verde. Só que agora tomou aí. Eu vou usar falar tudo de quadrado pra frente. É aquele ETzinho do Flintstone. Não sou pra dano. Não, não sou pra dano. Vai ficar verde e o quê? Não só fala tudo de trás pra frente. Ah. De trás pra frente? E é. E ó, não, ainda não peguei a referência. Porra, Jeff. Pega ali pra mim, por favor. Na forma indireta. O dado? O livro. O livro. Falaram errado, vou eu, Jeff. Ah. Você não tá falando três pra frente. Não tô. Ou de trás pra frente, eu pensei no Mizzi-Plick. É, depois mesmo. Mizzi-Plick. Tá, eu vou dar um ataque no Theon. Eu vou dar todos os ataques no Theon. Então, pode ver. Fala D12 então, Theon. Oh, não. Vai, tira dois aí, cara. Pode ir todos agora. Tira 12, duvido. 12, 12, 12. Foi muito bom. Bom pra mim ou pra você? Bom pra mim. Não. Pra você nunca vai ser, né? Recordando? Pra mim é quando cai raio de sono. Lembrando dos negócios da Liz, gente. Só porque você não vai. Sim. Lembra, então eu tô falando. Mas isso só vai dar dano. A Liz tem joga com vantagem. Tem mais 4. Você falhar, você. É o bicho que eu tenho de dano de 1. Calma. Talvez você for sabedoria, né? Parece que com 1 eu só faço isso. Não, é 1 tipo. Vou jogar outro. Não, o slot não. O slot é o que você fez. Vai ser duas e gastou uma. É você, Bruno. Duas e gastou uma. Beleza. E essa uma é Rex, com certeza. Eu não peguei Rex. Caramba, muito bom. Eu não tenho Rex de bruxo. Sabe que dá dano extra. E o cara tem uma coisa de graça e desvantagem. Vai acertar o Theon, vai acertar a Lisbeth. Parabéns, Rafa. Tirar um filme de ideia. O pata de urso, não. É que no meu cérebro tá falando pra me tirar valor baixo. Tira aí, né? Bom, então. Sai da direção da mão dele, do olho ali, sai um raio multicolorido. E se abre num leque, assim, num cone, e atinge você e a Lisbeth. Leque tomar. Não, não, pode. Exato. Carregou? Deixa eu usar o seu nome também, né? Foi, não. Eu tô no mamãe também. Não, foi 50 mãe, pontos de dano de frio. Nossa. Ele não tem nada pra resistir? Não, não sei, eu acho que não. Você tem alguma coisa pra resistir aí, Théo? Não, tipo, não faz teste nenhum? Ah, sim, sim, sim. Faz teste de destreza, eu falei. 50 saving throw de destreza. Nossa, aí vem a magia que você não tem vantagem. Tem um mais 4, mas não tem vantagem. Ah, não. Quanto? 9. 9 deu 14. É, 14. Não passou. Não passou. Só 50 de dano de frio. Na Lisbeth. C4. Valeu. Vai ser dano de veneno. Veneno, então tem... Tem vantagem no teste. Não, eu acho que tem resistência. É contra ficar... Então ela receberia 1/4. Você já tem normal por ser cinto de anão, mas acho que a magia dela dá resistência. É, só se for. Deixa eu ver aqui, Alda. E ela só tá aumentando. É, a magia dela enquanto eu vou calculando dano aqui. É, acho que não entrou com o combate não. 35. Que isso? Eu imitei, não. Tem resistência a dano de veneno. Resistência a dano de veneno. Todo mundo. Tá igual da hora dela. Tá, então vou jogar um save throw aqui pra ela. Com vantagem, né? Também. É. Não, isso é normal, isso é normal. Nossa, 20. Eu não vou dar ponto pra vocês. Então vou tomar um. Vai tomar 1/4. Um quarto, vão ser 8 pontos. Que bom, né? Foi bom. Foi bom, foi muito bom. É o que você cunhou. Pronto, é joga coisa. Outro D12. Eu? Agora só cagou. Você, então é você que eu vou acertar. Aí eu só perdi 1/3. 1. Já foi. Já foi, de novo. 2. 2, muito bom. Já sou 2. É a cegueira. Vai dar refletor, tá? Save Constituição. Ah, é, tá cegueira, mas fica cego. Com vantagem. Tem vantagem. Tem vantagem. Joga. Tira 2-1, duvido. Tá jogando tudo no Theon? Ele tá jogando? Tudo no Theon. Falei que ia tacar só o Theon, eu vou tacar só o Theon. 16, mais 4, 20. Passou. Mais 4, 24. Passou. Joga 1d12 pra terceiro ataque no Theon. Tira 3. Tira 12. 4. Opa. 1, 2, 4. Você esqueceu de falar pim. Não, é outro jogo. É outro jogo. Foi bem isso, né? Um, dois, quatro. Save destreza, então. Vou morrer. É quanta condição de paralisia ou incapacitação? 19. Ha! Alguém tem. 23, então. Que droga, tá só metade, então. Para de cair na luz, né? Não, mas... Dá resistência alguma coisa ou não? Para de comer. É dano. Se não for dano de veneno, não. Ah, ele tem desvantagem de atacar, mas isso... 15, Theon. Divide pela metade. 7. Não joga até 7 pontos de danos de ácido. 7? 7 pontos de danos de ácido. Mas acontece alguma coisa? Você queima. Você fica coberto de ácido. Igual aconteceu com a Toph. Você perdeu sua barba. Ficou cego também. Por causa do ácido. Não, ele aponta o tentáculo assim na sua direção, dispara, como se fosse um raio esbranquiçado, ele se condensa na forma de uma bolha esbranquiçada, explode no seu peito, espalha ácido assim por tudo em cima de você, tá? Entra por baixo da sua armadura, espirra assim na sua barba, no seu pescoço, cai no seu rosto e vai corroendo você. Não, uma ferida enorme assim no rosto. Na verdade, tá fazendo limpeza de pele. Limpeza de pele e polimento de armadura. Tô fazendo limpeza de pele e polimento de armadura. Ele dá um sorrisinho assim e aparece os dentes aqui por baixo da burqueta. É, ele tá fazendo branqueamento até. É troca de pele. Pobre. É só você isso que o seu clérigo de Zaz. Cusão. Eu perdi um pouquinho mais do que a cabeça da minha vida. Cusão. Não vou mais deixar vocês rolar de 12 então. Ele vai escolher, vai ser 10. É 12. Raio da morte, raio de conceição. 12. Opa, outro 12. Outro 12, nossa, mais um 12. Nossa, e o 12 ele tem mais de uma vez. Ele tem 12 vezes o 12. E olha, agora tem 12 ações heróicas. Lendárias. Você vai cair o quê? 12. Cacete. Perdi a folha de iniciativa. Essa aí tá arriscada, mãe. Não é essa aqui, não. Mas é a top. Toff? Toff não se encontra. Toff, 37. Toff! Toff! Depois da Toff. É. Ela tá preparada só pra hora que ela voltar. Pata de urso. Cara, onde que prepara aquela folha? Pata de urso. Urso de para atacar. Ah, agora sim ele ataca. Ele vai usar um. Tem ataque de cuidado? Tem. Ele vai usar. E vai usar o Whipple Master aqui. Vai tirar 10. Não, vou tirar 5. 5 e jogar 10. É. Tá flanqueado, né? Tá flanqueado? Tá super flanqueado. Tá flanqueado. Tá flanqueado, então não vou usar o ataque de flanquia. Não tem diferença jogar o ataque de cuidado ou não. É, ele não joga com vontade. Ah, não, agora entendi. Mas eu acho que ele não fica flanqueado, né? Fica. Porque tem 380. É, eu acho que não também. Já. Você fica. Fica. Então não vou gastar. Mas também não vai te afetar. Cuidado. Ele não vai gastar. Ele joga com vantagem, pata de urso. Não, mas. Pronto, 8? Então, ninguém tirou 8, né? Eu vou atacar com 8 agora. Eu tirei 8 aqui agora. Vou rolar um D12. Aberto. Eu, 21 acerta? 21 acerta. Opa, vai dar mais 10 de dano? Olha, saiu 8. Eu usei ilusão menor, saiu 1, hein? Olha, saiu 8 de novo. Mas eu vejo. Amor, a margem de crítico desse aqui não é menor, né, amor? Não. Não, né? Só do guerreiro. É foda hoje. Ah, é do guerreiro que é menor. É bom. Tô vendo você baixando o Ele tá em off. Ele morreu. Eu tô em off. Porra, teoricamente ele tá usando o martelo. O Gerong usou cegueira em você já era. Martelo. Martelo. Era muita luz. É um D12? Morreu. Martelo, martelo. O dano bônus dele eu não lembro. Então, a gente não sabe qual que é. Então, a gente vai descobrir agora. E a gente não sei nem que dado que rola, porque D12, pra eu lembrar, não é machado. Então vamos testar o martelo do pata de urso agora. Eu acho que é D10, do pata da minguim. Hammer. Hammer time. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Agora eu vou fazer o quadradinho da visão da Autônia. É o que ele faz. Ele vira assim, deixa ele comigo, vou acabar com ele. Hammer time. E aparecem os Velociraptors. Laser Hacker. Tá, tem mais um. Um acerto do dano. Só? Sim. Você joga o quê? Mas já tirou 19 no dado, né? Já. Não. É um D12, é um D10, é um D4, é um D20. É um Mou. São 3 D20, mas sim. É um Mou, a arma dele é um Mou. 2 D6. É um Mou. É, esse martelo é um Mou. 2 D6, só dá um machado pra se ele. Se ele virar um for do mal, vai ser um Darth Mou. É, são 2 D6. 2 D6, você lembra? É um D12. Surpreendente. Pronto. A visão normal, a visão do. É uma marreta, não, é chato. É, uma marreta. 2 D6, have to hand it. E pra ele ficar tudo da mesma que a minha. 2 D6. Isso não, Rafa. Ah, com o céu, eu tirei um 12! 13? 13 mais 6. 19. 19 de tanto. Eu não sei se tem algum poder extra. Se machado, ele é mais fraco. Qual que é a força do pata de urso? 18. Corre pra 20. Pata deu um tal de 20. Opa, não! Caralho. Corrige pra 22. 22. Tá bom? 21, cara. Ah, uma péssima. Ah, não. Uma péssima palheta, por favor. Não, peraí, não vou pegar não. Cara, é muito bom isso aqui. Por que vocês deram isso pro NPC? Porque nós gostamos dele. Ninguém usa armas. E porque eu gosto dele. A gente tem as quem armas usa o martelo, Jeff? É ninguém. E é duas mãos o martelo. Qualquer um pode usar. Não, mas quem é que usa o martelo? Alguém quer usar o martelo? Tipo, a gente tem as armas do Bond. É. Ó, ele não vai aparecer. De um deus menor do cenário. Ele atacou corpo a corpo? Ronde. Ah, tipo os Ronde. Não, Ronde. Usa força isso aí? Aí? Ah, é pra 22 a força dele, né? Caralho. Você usa força? É esse martelo, mano. Esse martelo não. Amor, você tá se falando assim, tipo, eu tô com um tanquinho passando aqui. Não, a pergunta é, por que você tá com um tanquinho? Senão eu poderia usar como arma. Porque essa aqui não é tipo de lápis. Foi uma ficha de pável que o Jeff fez. É, não é esse martelo, não. Agora é Power. Tô lendo o Hammer of Thunderbolts. Nossa, você pegou o Mjolnir pra ele, né? É. Deve ser um... Esquece, não, não, não aumenta a força deve dele. Deve ser o Warhammer. Rodrigo. É, o Warhammer. Aqui, ó. Vê o dano do Warhammer aí. Eu acho que... Ele acho tem que... mais 3 de bônus no ataque e no dano. O louco, sabe? Beleza, é uma arma lendária. Quanto que é o... Tira dano, 19? Tinha dado? É que vai ter que rerolar os dados, porque não é 2D6. Não é 2D6? Só porque tirar o máximo? Eu acho que é um D8 barra um D10. D8. Um D8 só? É, um D10 porque ele tá usando com as duas mãos. É. É de arremesso esse machado? É. Esse martelo. É de arremesso. Ah, é literalmente um D8 mesmo. Então, posso usar? É um D10 só mesmo? Mas é... Mais força. É arremesso. 2D10? É um D10. E eu tirei um 10 ainda. Eu tô bom no dado pra rolar dano com o pato de urso. Tá, primeiro ataque do pato de urso. Bate com tudo. Não usa destreza, não sei. Né, causa o dano, né? Ele olha pro negócio assim, ué, não teve trovão dessa vez? Por quê? Eu tô de urso, vocês falam pra eu falar pra ele. Esse martelo eu tô força. De lobo. É. Gente, eu não vou deixar o cachorro do pato. Ah, pode ficar aqui, fodeu. Aí o pato de urso olha assim pro martelo. Ó, ah, já sei. Ele dá um passo pra trás e joga. Dá 19. Não deu dano? Não, 19 de dano primeiro. Não, eu rerolei e continuou nos 19 de dano. Eu rerolei e continua nisso. Muito útil suas enroladas. Se você põe um D10, 2D6, eu tiro a mesma coisa. Ah, porque agora você tem um bando de força maior, então tinha não, 22 a força. Não, eu não tinha somado com 22 de força. Não? Não. 20 eu já acerto. Ah, é, porque né? É mais 3, né? A gente tá somando com mais um, mais um. Vai. Então 20 eu já acerto ele. É, jogando é um D10 também? Arremessando, né? Não, jogando é um D8. Vai ser demais, né? Não, é FNES. Chamaram o humor de Silver. 3, 6. Com certeza não é FNES. 12. 12. O que é o 12? É o dano. Mas acertou? Sim. Quanto tirou pra acertar? 23. Ah, não, 20, 23 não, foi bem mais. Tá, tem o dano? Sim. Joga um outro D8. E aí ele estoura e solta faíscas, relâmpagos. 6. E o estrondo todo. Eu não ouvo só essa porcaria. Todo. Não sei, o outro não, eu não sou de hoje, eu vi o 6. Agora a gente descobriu que é uma bola, mas eu não sabia deixar pro tel, mas eu não vejo a outra sessão, então não, deixa não é. O 4 de luz pra ele testar. O primeiro eu joguei, eu tenho 8 mais a força. Quanto total? Sim, mas é. Eu só somo tudo de novo? E é bom, é mais. Você mudou o segundo ataque, eu quero só força. Massa, tá dando. Não sei. É que tem algumas armas que são 12 e destreza. E o D6, o D8 que vão jogar de novo? Geralmente faz só o D8. Você não somou? Pega o martelo? Aí. Não, mas, amor. Soma o D8. Mais 6. É que eu tô muito fraco, amor. Então vou. Esqueci quanto tá marcado. Vai ser um problema de guerra mais. Vai ter mais 3, mais 3. Você tem mais 8 pra acertar por ele. Ok. 5 da proficiência. É uma arma marcial, você tem proficiência. Você tem mais 8 pra acertar. Beleza. Aí o Pata de Urso dá um passo pra trás. Arremessa o martelo, bate no corpo do golem, do beholder, e aí explode aquele monte de faísca e o martelo volta pra mão dele. Aí ele olha assim, haha, gostei, assim funciona melhor. Assim você não apanha. Agora vocês sabem como é que funciona. Joga. Ok, ação lendária do beholder. Vou deixar o cara morrer por 8 em mim. Foi 8, Lutão. Só que não. Deu um. Foi 8. Um já foi. Um já outro. Foi. É, um já foi. Um, dois e quatro foram. Vê. Ups, deu 8. Vai, jogar aberto. Hein? Se escala o urubuzão. Não, jogar aqui. Meu paninho verde que eu não estreiei ainda. 6. Não pode. Não tem zero. Não tem mais. Ah, não tem. Foi arrancado. Qualquer. Você quer o que? Você quer um 12? 4. Já foi. Já foi nesse turno. 12. Não tinha toque da morte. Mas já deu. Então, ele faz assim com o tentáculo na sua direção e faz assim em você. Você falou que ia dar 8. Ah, deu 12, vou fazer o quê? Foi pior. O dedo da morte, né? Quantos dados são o dedo da morte mesmo? Sim. Posso usar a minha reação? 16 ou 10. Pode usar a sua reação. Pra tentar dar um. Contra spell. Pode. Eu quero tentar. Não tente. Quer tentar fazer o quê? Contra spell. Ah. É útil. Então vai. Você vê aquele raio negro saindo na direção do hotel assim. E aí você olha e. Vai ideia. Eu tô indo assim com o dedo. Mas você tem um D20 mais um D10, hein? Beleza, eu tirei um no dado. Ué. Ponto heróico rerola, filha. Por quê? Não tem como você tirar menor. Isso eu sei, mas. Cuidado. É, você sabe. É que meu. Quanto deu? É 14. Aí, agora você usa. Agora você usava o D10. Mas você usa o seu negócio, seu bônus lá que você ganha um D10. Mas quanto? Ah, você não jogou ainda. Mas quanto eu tô falando? Ah, acho que você já tinha jogado. Porra, beleza, mais um. Mais 15. Um. Você também joga direito? Você tá ficando. 15. Tá desacreditada, menina. Muito bem, 15. O raio negro atingiu o peito do tempo. Você me falou de Constituição. O que você está fazendo? Uma vantagem? Eu tava pensando na magia. Não. Agora não tem vantagem. Hã? É um raio. Só pode dar mais 10 no negócio dela? Não. Tem. Dá vantagem contra algum tipo específico de dano? Não, veneno. Né? Veneno só. Tem que ser um ataque. Não, não é um ataque. Então agora eu vou derrubar o Theon no chão. Reação. Aham. Parece que ele falhou. Mais 4. Você tem 8 14. De bônus. Quanto? 14. Quer rerolar? Ah, já vou bastante. 4. Hã? Você acha que eu vou bater? Não. Mas a questão é que se você vai tomar bastante dano agora. Eu vou adicionar um D6. Quer adicionar um D6? Ok, adicionar um D6. Quanto você tinha dado? Acho que 14. Dá o ponto heróico. Eu sei. Rerola o D20. É mais só você tirar 10. Aí eu tiro 1, você vai ver. Ah, mas aí se você tirou 1, você vai ter falhado do mesmo jeito. É, você já falhou. A questão é, você já falhou. Ah, então vou rerolar. Tá tirando 10 agora. Viu? Your face. Quanto? 17 mais 4. 25, deu. Ok. Água meio dano. Metade. Dedo da morte. Não é pra diferença pra ficar com 16 e 25, caralho. Não, de 10 pra 16. acho que é falhado do mesmo jeito. Pra quê, mano? Mas não é um D2, gente, é um D6. Eu poderia tirar 6 e ficar com. Então, você, não, você tinha 14, você fica com 20. Ah, você eu acho 6. Que só 20 você salvava. Exato. Acho que 18, 19. Não, 20. A outra eu tirei 19, viu? 72 de dano. Mas não era o raio da morte. 36. Metade 36. Você ia cair? Não, não ia cair, ia ficar, tipo, não ia cair? De vida. Eu tava com 77 de vida. Uia! Um pouquinho melhor que eu fosse nos dados aqui. 36 que eu perdi? É. 36. Isso, se você não rerolasse. Fica com de vida, beleza. O legal ia ser isso. A humanoid killed by this spell rises at the start of your next turn as a zumbi. Ele ia virar um zumbi do Beholder. Zumbi do Beholder. Forever? Whatever. You're now my guest. Forever. Pior tá. Que não tem, quase nunca tem mana. Já usei. Primeira, primeira. Ah, Toffe, faça a sua ação. Qual? O que que falou agora? Pancada, pancada, pancada. Ele não fica cego, a gente descobriu isso. O Rafa conseguiu. A Lisbeth tentou cegar e ele não conseguiu. Ele se despetrificou? Não. Ele se despetrificou. Foi lá encarar o bicho. Você estava com porrada, não estava? Estava danificado, não estava? Ah, é verdade, antes. Qualquer coisa. Tomou um ácido na orelha, né? Tomei. E falhou no teste, né? Não. Não, não esquece. Você já tinha tomado porrada esse combate? Não, eu desviei todos os bagulhos então, das três. Quem tinha tomado porrada curou 8. Na verdade, o ácido todo sofreu sim, sofreu metade do dano. Sofreu metade? É. Tipo, eu falhei e sofri metade só do dano. Só o quarto, foi? Não. Então, os dias passados eu não tomava dano. Então, então não toma dano suficiente. Flash ácida. Então, sua vez, faz sua vez. Flecha ácida de Melf. É. Melf. Conheço bem essa magia. Bom, eu meti um dedo da morte no hotel agora, então não tem dedo da morte mais nesse rodado. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tem mais ou menos. Mais ou menos como? Tipo, ele tá com bem pouca vida. Só o Sei, então, beleza. Green é lobisomem bem ferido. O Theon tá bem ferido agora também, né, Theon? Tá com 52. Tá com 52. Tá suave. Achei que ia me aforrar. E a Nisbet curou 8 e tomou 8, tá? Acabei de ficar atacar agora. Tá com 52, ok. A mão peluda pensando, eu vou me roubar. Sim. Eu gostei do mão peluda. O clérigo tem que investir na sua vida, né? Porra, mais? Não, pra não ficar se curando, curar mais os 8. Tá. Ah, você tá com um tanque, né? Ele tá com desvantagem na magia da D? Sim. A gente tem vantagem. Vocês têm vantagem. Para. Tá, eu vou. Pessoal, tenta cercar ele. Eu vou tentar laçá-lo de novo. A gente tá cercado, garota. Presta atenção. Você não está vendo? Vem, eu dou um passo aqui. Só por interpretação, eu tento laçar ele, mas eu faço lentidão. Só por interpretação. Joga as correntes nele pra dar tipo uma chicoteada. Tá ligado? Ah, safado. Faço lentidão nele. Não, assim, ah, que delícia. Faz uma jogada de... O que é, Gui? Lentidão acho que é... Deve ser a Constituição. Constituição. Não, é o Wisdom. É o Wisdom, eu acho, mas... Ah, foi passado. E ST. Tem que pôr um índice nesse livro, né? Eu fiz uma porra. Tem que decorar essas porra. Não. Que vergonha. Wisdom. Não. Não foi. Wisdom. Wisdom. Wisdom! Eu tô estranhando que você tirou um 3 esse dado, né? Wisdom! Você tirou um 3 esse dado, assim, né? Então. Chupa! Quantos temos? 18 de dificuldade. Falhou! Quanto falhou? 10. 10. Falhou! Tá lentinho! Talento, ele está com menos 2 de AC. É o rei que é o contrário. Esse é o contrário. Eu falei sempre. Ele tirou o dobro do que eu falei. Sempre tá tirando o dobro. Quando sair, ele vai tirar o raio e vai fazer isso aqui, ó. Não, isso não. Então, o raio vai demorar uns 4 segundos pra disparar. Esse talento. Ainda tá com a descrição aí da magia? Só. Sabia que você tem? Beleza. Nossa, agora ele joga um raio só. Joga um raio só. Bom. Eu vou usar meu cinete e vai cair. Pá! Você está marcado. Já passou 10 rodadas ou ainda não? Não. Tá na terceira ou na quarta? Quarta rodada. Não, porque eu tenho mais duas opções ainda. Nossa, mãe. Ação do... Tá, não fala nada sobre ações lendárias. Vou considerar o seguinte: cada ação lendária consome 2 pontos de ação lendária. Quer dizer, você vai poder usar 1 por turno. 2, né, na verdade. Eu tenho 4 e 1 por ação lendária. 2 raios por turno, em vez de 6. Em vez de... Tá bom, né? Justo. Em vez de 6. Tá. Vamos lá, recuei. Só pra pegar o então, impulso. Então eu ainda tenho uma ação lendária no final do turno da torre e depois acabou o segundo jogo. Eu vou gastar os 2 que ele tem remanescente. Tento pular em cima dele. Eu quero gastar minhas 2 ações restantes pra segurar o. Os mais ativos. Tipo, os que estão com os mais ativos do caso. Se eu mais visse, ativo é o número 8. Se eu visse, seria o do raio da morte, tá ligado? Tipo. Entendeu? Não sabe. Então, mas o mais ativo, que tá, eu consigo perceber que tá mais. Você vai pular em cima dele? Faz um acrobatics. Mas o pessoal pode falar pra ele qual que é o do raio. Tá, 24. Não, ninguém sabe o que ele é. É, ninguém sabe o que ele faz falta. 24. Tá. Posso usar uma insight pra ver o que ele tá tentando fazer? Senão eu posso falar, ah, esse aí é a sua direita, 45 graus, foi o que acabou de me atingir. Você olha a tua fala da um mortal pra trás, cai assim no chão, né? Joga as correntes nele. Dá uma chicoteada, dispara um raio assim das correntes, conjurando uma magia. O Beholder, ele começa a se mover lentamente, tá? E aí a Toph puxa assim com as correntes, vai na direção dele, dá um mortal e cai em cima dele exatamente. É agora, pessoal! Eu vou segurar ele, vocês batem! Não, você não vai segurar ele. Eu vou. Ele segura você. Lembra que são bracinhos? São bracinhos. As mãozinhas vão e seguram uma Toph assim. Na bundinha ainda. Na bundinha ainda, na bundinha. Ah, agora que eu fui o terra. Você sente o olhinho piscando assim, ó. Qual? No seu olho. Qual olho piscando? O olho piscando. O olho piscando no seu olho. Tem uma situação? Se, não, ele tenta grudar num tentáculo. Tenta dar um tentáculo pra ele não disparar no espinho do pessoal. É difícil, porque ele só gira assim, né? Tá, mas se eu fizer assim... Fecha a mão dele, faz assim, fecha a mão dele. É, pode sim, fecha a mão. Então tá, você ainda tem ação pra fazer. Sim, é o que vai dar a mãozinha. Porque eu tô com haste, né? É, por causa do haste. Vamos lá. Vai jogar um teste de força comigo, vou jogar um destreza. Athletics contra... Que foi aquela... A luva dava o que mesmo? De bônus de forças? Lamentava mais ponto a luva? Nossa, ele é bom de força lá. Não, ganhava vantagem em teste de força, tá certo. Os itens que a gente ganhou? A luva deu alguma coisa. Não, a gente não ganhou. A braçadeira que eu ganhei é mais 2 de CA. Não. Tem outra. Tinha outra. A luva aqui também é braçadeira. A luva tá com ela. Tem outra luva. Mas é. Vocês estão querendo me enrolar? Ó, eu peguei o manto da bancada deslocadora. E eu peguei o bagulho que dá teste e o bagulho de não, força. Não, você deu pra ele a braçadeira. Era o chifre. Chifre. A varinha, né? Tá certo. É, uma varinha, uma varinha. Então, tá no. A madeira que você tá falando tá comigo. Vai, joga Atléticas, joga Acrobatics. Você não usou isso antes. Bota, mano. Eu sabia que ele ia fazer isso? Não, tô falando ele usar. Opa! Entendeu? Quanto que ele jogou? Não tá, ele te deu a braçadeira. Entendeu? Deu 14, meu. Você deu 14? Quanto foi o dano aí? 9. O senhor foi 14? Foi. Você segurou? O senhor foi 14? Foi. O senhor foi 14? Não. Não, foi 24 agora. Ah, eu tenho mais 4 da D, né? Não. Mas não é por que não? Ah, não é save. Não é save throw. Ah, então pode derrubar. Não. Tô normal. Caramba, você tem mais 12 de força. Não, você não falou que era acrobatics? Ah, tá. Tá bom, vai, se agarrou ele. Tô tentando aqui. Pega aí, Jota, tá bom. Tá, joga um D12 e escolhe um tentáculo. Vamos ver que tentáculo que você agarrou. D10, de boa. Não tem mais 2, né? Ah, joga um D12. Vamos renumerar isso aqui. Oito. Você não andou em terreno 9. Você pegou o cone de gelo. E depois você que eu não disparei ainda. Que bom, vou fazer. Tá, o cone de gelo tá na sua mão. O lance da pantera deslocadora faz mesmo? Deslocadora? Não foi a... Você foi a Lisbeth que pegou. Você faz blink. Saca a Lisbeth isso aí. Não, ela só vestiu, mas não está com ela. Lisbeth. O que é mais? Você joga... Ah, é assim que pega a Lisbeth. Tá. Um último. Você fica dando um dos tentáculos gruda. Dois tentáculos grudam assim nos pezinhos da torre. seguram ela. Não, na perna mesmo. Dois grudam assim na sua perna. Sete, tá? E aí você sente uma energia, um calor surgindo na sua perna direita. E ele disparando um raio em você. Beleza. Olha meu anel. Você vai tomar um dano também, porque tá. Hã? Tá segurando, tá segurando. Não, o raio vai seguir só ela. Será que alguém quer esse maluco? Passei o teste de história. E agora vai ser o raio número 8. Sumo sacerdote do. Não, vou jogar aleatório. Deu sol. Deu sol. Tem irmãozinho. 2. Mas eu sei que vai seguir a versão. Vai seguir, eu já usei esse turno no tempo. Mentira, eu não dou. 2 são. Caraca, como morre? 5. Ah, raio de enfraquecimento. Desburatada. Ah. Você viu ela não? Save. O que faz o enfraquecimento, Jeff? Ô, Tamir. Vai ter, vai perder a vantagem que ele teria. Se tivesse com a varinha ativa, vai ganhar desvantagem nos testes de força. Joga save, de sabedoria. Esse tem vantagem. Qual que é? Falta um banquete. Falta um banquete. Oi? Falta um banquete. Qual que é o número que ele pegou mesmo? Tá, 10. Foi o 5 o número agora. Não, mas qual foi o que ele disse? 6, 20, 10, 17, mais 4, 22, já. Ou 3. 22. Desculpa, não é sabedoria não, é construção.